ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616, chegando no mês de agosto e a gente tá com um podcast comemorativo. É até meio estranho, né, porque a gente vai ter vários meses diferentes de datas de aniversário pro Homem-Aranha, mas a maioria entra em consenso de que agosto seria o mês de aniversário de criação do personagem. Eu não sei se tem um motivo especial pra isso, porque... A Image Fantasy não saiu em agosto, não é isso? Não, saiu em junho. Em junho, né? Isso. Exatamente, 2 meses antes. E só se estiverem considerando o quê? Também não estão considerando também a primeira revista mensal. Porque na verdade é porque tem aquele negócio nos Estados Unidos, tem a revista sai com data de capa anterior, tipo. Sai com a data de capa que ela... Não, é posterior, ela, no caso. Aí, ó, é que ela é recolhida da banca, no caso. E a Amazing Fantasy, apesar de ter saído em junho, a capa dela vinha como agosto. Coisas americanas aí que a gente não entende muito bem, né? Mas enfim, então a gente tá estipulando aqui que justamente é agosto. A gente já tinha entrado em consciência que a gente queria gravar esse podcast mais uma vez, homenageando o Homem-Aranha, né? Uma coisa já meio que recorrente aqui no site. Só que como a gente já gravou um podcast muito, muito geral lá atrás... sobre os 50 anos do personagem, a gente decidiu, e olha, já faz 10 anos que a gente fez isso, mas enfim, a gente decidiu que a gente ia gravar aqui falando sobre as primeiras histórias da dupla, né, a parceria que foi feita entre Stan Lee e Steve Ditko, que fez as 38 primeiras edições da revista mensal, juntando também com a Amazing Fantasy, né, e também as duas revistas anuais para falar sobre esse personagem e tentar até... desmistificar alguns mitos que tem sobre essas histórias, tentar também explicar por que algumas coisas aconteceram desse jeito, meio que pegando o que a gente sabe, né, o que a gente conhece sobre os bastidores de criação do Homem-Aranha. E aí, pra falar sobre esse tema, a gente teve que eleger um time assim de fãs mesmo do personagem. E é por isso que o Marcos Pedro não tá aqui hoje, né? Bom, pessoal, os verdadeiros fãs do Inominata 616 do Homem-Aranha, se apresentem aí. Olá, gente, aqui é o Felga e, cara, essas aventuras aí, o Peter Parker era bem mercenário, hein? Pelo amor de Deus, hein? Aqui é o Paulo e, cara, é como o Felga falou, o Peter era só dinheiro na mão tendo ladrão, tava nem aí pra salvar as pessoas. E apresentando o Aracnofã, porque tinha que ter um membro do Aracnofã aqui hoje, Magaren. Eu sou tão fã do Homem-Aranha que eu nunca bato, só apanho. Bom, Magari de volta a casa. Valeu, Magari, por ter aceitado participar desse podcast. E, enfim, eu acho que o Aracnofã, né, o Twimpcast, já deve ter feito umas 3, 4 versões sobre esse tema aqui. Mas a gente vai tentar entrar por um caminho diferente. Mesmo que você já tenha ouvido lá, né? Eu acho que vale a pena aqui que a gente tentou trazer algumas curiosidades sobre esse comecinho aqui do personagem. E como a gente tá querendo falar do comecinho mesmo, a gente vai logo entrar de pontapé com uma polêmica sobre as histórias de bastidores, sobre quem de fato criou o Homem-Aranha, quem foi que se inspirou primeiro para criar esse personagem, visualizar esse personagem. Enfim, a gente tem praticamente 3 versões que vão incluir, digamos assim, essa história, né? A primeira, que é o que eu vou começar aqui, que você provavelmente deve ter ouvido falar por aí, porque, enfim, Stan Lee, né? Enfim, o cara da Marvel, né? Que era editor e roteirista da maioria das histórias que foram criadas quando a Atlas Comics virou Marvel Comics, ele tava querendo... criar vertentes diferentes de personagem. Ele tava no auge, um pouco antes de Homem-Aranha, depois de ter dado certo o Quarteto Fantástico, ele foi lá e estabeleceu uma origenzinha pro Homem-Formiga, fez o Thor, fez o Hulk, que são personagens, inclusive, que estão também comemorando 60 anos esse ano, né? E aí, quando partiu para ser o Homem-Aranha, ele já queria pensar numa vertente totalmente diferente do que tinha dos personagens. Queria que dessa vez fosse... um herói adolescente, fugindo, inclusive, do que era a maioria dos heróis que iam sendo criados até esse momento. A maioria, a grande maioria deles, quando tinha um personagem heróico adolescente, ou seja, abaixo dos 18 anos, ele sempre era relegado ao posto de sidekick. Tirando, assim, raríssimas exceções. Então essa, digamos assim, era a base que ele queria. E aí quando ele foi pensar na ideia, aí você vai encontrar, enfim, que o Stan Lee era o cara que sempre inventava histórias e histórias, né? Então, originalmente, ele sempre falou que a ideia partiu do momento que ele viu uma aranha andando pela parede. Mas aí, com o tempo, ele falou que não, enfim. Na verdade, na tentativa de pensar em personagens diferentes, ele se inspirou num herói cult que ele conheceu, acho que na década de 40 ou 50, que era The Spider. Que, inclusive, acho que foi até relançado pela Dynamite há um tempo atrás. Recentemente, né? Não tem nada a ver, cara. O The Spider é só o nome. É o Sombra com a máscara. Né? Sim, eu sei, mas a ideia do nome que ele pegou foi desse personagem coach aí, né? Eu sei que não tem nada a ver, mas aí ele pegou o nome desse personagem aí e queria criar todo esse personagem que seria realmente problemático, teria os problemas de que mais ou menos os adolescentes da época deveriam ter, né? Aí a primeira vez que ele tentou criar esse personagem, ele conversou, como ele sempre vazia, né, no método Marvel de ser, né? Que era ele sempre falando, tinha um roteirinho base e o Jack Kirby saía escutando. E aí, a princípio, o Jack Kirby escreveu 5 páginas. Desenhou, porque a gente viu em Eternos que ele é analfabeto. Paulo, não começa. No começo. Voltando, ele realmente desenhou 5 páginas de amostra. O Stan Lee, contado por ele, não aprovou, né? Ele achou que o personagem estava fugindo um pouco da ideia original que ele queria, de uma coisa mais obscura, mais dinâmica. O personagem era muito posudo, muito duro, né? No estilo do Kirby de ser aquele personagem que é mais fortão e por aí vai. E aí, curiosamente, o Steve Ditko é que seria o arte finalista dessas histórias do Kirby, a princípio. Só que o Stan Lee não gostou, se voltou pro Steve Ditko, e aí o Steve Ditko, que na hora não era um contratado da Marvel, ele era daquele tipo de contratação que eles chamam de work for hire, que era ele era pago pelo trabalho que ele fizesse, e ele chegou pro Ditko assim, você quer tentar? E aí o Ditko tentou, né, e aí saiu o Homem-Aranha, digamos assim, segundo Stan Lee, com uma conversa entre eles dois, conversando, o Ditko anotando as ideias, e aí surgiu o personagem. Chegamos, então, à outra versão. A outra versão do Jack Kirby, que aí é meio que respaldado pelo colega dele de longa data, o Joe Simon, que criou o Capitão América junto com ele. Que eles já teriam essa ideia antes, que aí as inspirações não ficou muito clara, e que o personagem, a princípio, se chamaria, que eles estavam criando, tá? Que a ideia que era originalmente dele, que o Kirby ia oferecer pra Marvel trabalhar, era Silver Spider. E o Silver Spider teria um poder que era sendo ativado por um anel. O anel daria poderes a ele e por aí vai. Duas coisas fizeram o Stan Lee odiar essa ideia. Uma é porque ele queria, na verdade, que o Homem-Aranha, né? E ele queria que insistiu que o nome ia ser Homem-Aranha. Então, mesmo sendo o Silver Spider-Man, digamos assim, um personagem original lá do Kirby, já estava de acordo que ia mudar para Homem-Aranha, porque ele queria vender essa ideia para Marty Goodman. E ele não queria um personagem mágico, ele queria um personagem o mais pé no chão possível. E, na verdade, o Homem-Aranha, quando ganha seus poderes, era numa coisa que era mais respaldada cientificamente, era mais ou menos que todos os personagens da Marvel estavam sendo até então, tirando o Thor, né? E até aquele momento que seria picado pela aranha radioativa ou qualquer fator aí científico ia dar os poderes pra ele. E a segunda é porque ele era muito, muito baseado num personagem chamado The Fly, a mosca. Era praticamente uma imitação. Eu não conheço muito esse personagem, o Paulo. Olha, você mas não uma experiência conheço, aí. Não conheço, mas a gente sabe que o Kirby era bem proficiente em se autoplagiar. Não esqueça que ele fez o Quarteto Fantástico, Desafiador do Desconhecido, com poderes. Mas o The Fly era dele também? Era dele, 59. Então, ele queria recalchutar uma ideia dele pra que editora que ele fez isso? é Harvey Comics, uma coisa assim. É que nem um desafio desconhecido ele fez, uhum. Ela pra ele pra DC, aí depois reusou na Marvel. E, assim, convenhamos que esse Fly, na verdade, ele é completamente espinhado do Shazam. E, inclusive, fica mais evidente ainda quando a gente for lembrar do Capitão Marvel, do Marvel. Porque só troca o anel pro Braceletes Cósmicos e vira o Capitão Marvel. Se bem que, assim, dentro do tipo de opções de poderes, não, né, pelo menos nessa época, assim, não havia uma criatividade de mudar muito, assim, sempre se chupinhava de algum canto. Somente com com os anos 60, é que se introduziu essa ideia de que experimentos científicos podiam formar heróis, né? Eu acho que foi a novidade que veio junto com a criação da Marvel, né? Mas, enfim, aí o Kirby, por muito tempo, alegou e brigou, dizendo que o Homem-Aranha foi criação dele e que ele tinha feito essas 5 páginas que eu saiba, eu nunca vi, não sei se está disponível por aí para alguém ver, mas provavelmente era um personagem muito diferente do que você vê do Homem-Aranha hoje. Muito, muito provavelmente, tá? E aí o que acontece? Kirby ficou relegado apenas a fazer a primeira capa do Amazing Fantasy, que era a revista que ele ia tentar vender esse personagem. Foi o que o Martin Goodman deixou, né, se arriscar quando foi publicar. E fez também a capa do primeiro, né, Homem-Aranha, né, do Amazing Spider-Man 1, é isso? Sim. Parece que tem uma capa do Ditko também, do Amazing Fantasy, mas que ela não foi usada. Eles usaram essa do Kirby. É, exatamente. Por quê? Porque, na verdade, o grande nome da Marvel na época era o Kirby, e ele tava usando o Kirby pra vender a história. Apesar de que ele achar que o Kirby não se adequou nada ao Homem-Aranha. Ainda tem aquela outra história que descobriu recentemente. Não recentemente, uns anos atrás, de uma fantasia do Halloween, que é bem parecido. Quer dizer, o estilo do uniforme é bem parecido com o Homem-Aranha. Inclusive tem o nome Homem-Aranha no Spider-Man, né? É de 54 essa fantasia. O pessoal fala que... 54 e é bem parecido. Bom, essa já é um outro rumor, um outro mito da criação do Homem-Aranha que eu não tava nem sabendo, mas aí você pode até entrar em detalhes. Talvez, quem sabe, isso realmente não inspirou o Steve Ditko, porque aí sim a gente tem pelo menos a história mais talvez factível da criação do personagem. E o Ditko, que era um cara reservado na época, e não era de brigar muito, não era de bater muita boca, quando ele não gostava de uma coisa, ficava calado e acabou-se. Das poucas vezes que ele falou sobre a criação do Homem-Aranha, ele deu algumas dicas. Ele disse que ele ia ser realmente o arte finalista da história, e que o Stan Lee chegou pra ele, dizendo pra ele reinventar o personagem, deu um aval pra ele. Curiosamente, foi um primeiro work for hire, né, o primeiro artista que ganhava sob contrato, que o Stan Lee deu crédito pleno pra ele fazer. Eu não sei que bronca teve com o Jack Kirby antes, porque ele deu carta branca pro Ditko fazer. Nessa época na Marvel, por mais que a gente hoje imagine que o Lee e o Kirby não se davam bem, o Lee idolatrava o Kirby. Era o Kirby no céu e o Kirby na terra. Os outros desenhistas reclamavam coisa assim, tipo, o Stan Lee, ele quer que o Kirby seja o Kirby, o Ditko seja o Ditko e todos os outros sejam o Kirby. Quando vai me elogiar, vai dizer, está quase parecido com o que o Kirby faria no seu lugar. Ou seja, assim, pro cara ter recusado, essas 5 páginas deviam estar muito diferente do que ele queria. A coisa devia ter, assim, ter sido muito feia, porque pro cara que idolatra ele desse jeito, chegado assim pra outro, não, refaz aí que o negócio aqui deu ruim completo. Normalmente é uma coisa muito, muito diferente do que o Homem-Aranha hoje em dia. Porque quando o Steve Ditko voltou com o personagem, e vale ressaltar, Steve Ditko falou que a criação de uniforme é completamente dele, com algumas pequenas alterações. Ele queria que o Homem-Aranha fosse laranja e roxo, eu acho que é isso. E aí o Stan Lee falou, não, vamos mudar isso, vamos botar o vermelho e azul porque é melhor. E foi a única modificação que fez. Curiosamente, o vilão do Homem-Aranha que é laranja e roxo é o Oscar. Ah, é. E o Steve Ditko, apesar de não ter entrado em detalhes sobre isso, um colega dele, poucas pessoas que, digamos assim, faz parte das pessoas que são capazes de criar uma biografia do Steve Ditko, né, que era um colega da época, disse que chegou a trabalhar junto com o Steve Ditko, discutindo sobre como deveria ser o uniforme. Ele trocou algumas ideias com o cara. Eles eram, vale ressaltar, eles eram bem jovens, né? E aí ele atribui que o Steve Ditko tenha feito a maioria das coisas e ele pouco ajudou. Ele falou que o Ditko era um fenômeno e tal. E ele acha que a única coisa que ele deu uma dica é que pro uniforme não ficar muito seco, ele é que teria recomendado as teias no vermelho, assim, do Homem-Aranha. E uma das coisas mais curiosas que ele achou é porque o Homem-Aranha, salvo engano, era o único que era realmente mascarado do cabelo ao queixo. Então era impossível detectar. E foi um acerto muito grande do Steve Ditko, porque qualquer um poderia ser o Homem-Aranha a partir daquele momento. Né? E é fato, né? Tanto que qualquer pessoa hoje, quando atribui a qualquer um, pode ser realmente o Homem-Aranha, a pessoa pode ser negra, asiática, ou até uma mulher, aí sim, pode. Então essa teria sido um grande pulo do gato, que várias crianças se identificariam com o Homem-Aranha a partir do momento que colocaria a máscara. Isso aí tem um detalhe que quebrou uma regra que ela tinha com a National, que hoje em dia é a DC. E até esse momento, tipo, acho que, se não me engano, eles estavam na mesma distribuidora, uma coisa assim. E a regra que a DC colocou é: você pode fazer super-heróis, mas não pode nenhum mascarado. Aí vou olhar o Quarteto, o Thor, o que nenhum era mascarado. Com o Homem-Aranha, eles passaram a colocar a máscara de volta. Depois veio o Homem de Ferro, o Demolidor. No princípio não era, né? Ele tinha uma máscara porque era o capacete, né? Não, depois deles começaram, mas digamos, o Thor, o Hulk, o Quarteto, que vieram antes, não tinham máscara. Aí eles começaram a quebrar essa regra com isso, aí começou a ter mais picuinha entre as duas editoras. Uhum. Bom, então assim, a gente então tem, digamos assim, essas três vertentes de histórias aí, e aí você se pergunta, enfim, quem é a verdade, né? E quem é? O curioso é que das poucas vezes que houve a treta lá, de que o Kirby... Isso do Kirby depois que brigou feio com a Marvel, tá? Tava querendo dizer que até o Homem-Aranha era dele, o Ditko, em algum momento, que ele não, quase não fazia entrevista, ele deu uma pequena cutucada, né? Ele falou, bom, se o cara acha que fazendo 5 páginas que foram rejeitadas é criar o personagem, e deu de ombros, né? E aí, muito, muito, muito tempo depois... Numa entrevista que fizeram com o Jack Kirby, quando os ânimos estavam mais calmos, né? Lá, acho que no final dos anos 80, anos 90, lá. O Kirby, digamos assim, reconheceu que a Marvel devia reconhecer o Steve Ditko como um co-criador do Homem-Aranha, e não sendo apenas o Stan Lee. E hoje em dia é o que é de fato, né? Isso devia ser uma coisa óbvia desde o começo, porque... Tanto é que, acho que Ditko conseguiu uma coisa que o Kirby... chorou pra conseguir, nunca conseguiu com o Lee, que foi poder roteirizar as histórias, poder fazer os plots dele mesmo e dane-se. O Ditko, mas, tipo... Paulo, tem uma questão aí sobre esse parecer previsível, é porque por um bom tempo, eu acho que até os anos 90, do começo dos anos 2000, a Marvel não dava crédito pra nenhuma pessoa que trabalhou sob contrato, vamos dizer assim. Essa parte eu não sabia. Então a Marvel dizia que quem era o dono era ela, nem Stan Lee era reconhecido. Por isso que até hoje tem problemas aí de reconhecimento com alguns autores, entendeu? Inclusive, assim, o que a Marvel mantém ainda, de alguma maneira, registrado, que o cara trabalhou, foi pago pelo trabalho, né? Digamos assim, não era um salário, sei lá, eu não sei como era essa parte jurídica da história. Mas quem era contratado, que foi pago pelo serviço, não era reconhecido. Não, o personagem é da Marvel, quem é a criadora é a Marvel. E ela não reconhecia. Depois é que as coisas foram melhorando, agora até com a compra da Disney mesmo. Tinha-se maior cuidado com isso, de não reconhecer os criadores de fato como criadores. E a Marvel, quando criou-se Marvel, né? Ela tinha todo um registrozinho no contrato que o personagem era dela, que não era do cara e por aí vai. Ok. Acho que essa foi... sempre foi uma das brigas aí entre os criadores e as editoras, né? Só uma pergunta, Felga. Isso é muito importante. Você recomendaria pro seu cliente colocar isso no contrato se você fosse o advogado da Marvel? Sim. Mas é que é aquela coisa, essa questão, a própria legislação de direitos autorais, ela foi mudando um pouco com o tempo, né? E assim, essa não foi uma discussão que só teve com a Marvel, né? As outras editoras, né? A gente teve aí até um famoso case, que é a questão do Superman, né? Que com um tempão pra lá e pra cá sobre essa propriedade do personagem, né? Juridicamente falando... É o que no direito autoral a gente falaria o seguinte: olha, a exploração comercial pertenceria, né? Se eu não me engano, é assim. A exploração comercial pertence à empresa, né? Mas o direito autoral, ou seja, a pessoa ser reconhecida como a criadora do personagem, aí é de tal pessoa, né? Mais ou menos assim que tá. Mais ou menos é que funciona assim, essa que a gente chama de criação por. Como é que fala? criação por demanda, se não me engano. Tem um termo, na própria lei de direitos autorais, pelo menos a nossa, ela tem especificando isso. Quando é obra por demanda, né? Ou seja, tem uma pessoa que dá todas as diretrizes, né? No caso, aí vamos dizer assim, foi a Marvel que deu todas as diretrizes pro Ditko e o Lee criarem, né? O personagem, né? E vale ressaltar, né? Que isso só mudou, só foi reconhecido mais agora. É tanto que quando mudou, aí foi quando as revistas começaram a colocar por um tempo. Depois não ficou direto, não. Ficou assim, fulaninho, tipo, Spider-Man created by Stan Lee and Steve Ditko. Que aí começaram a colocar na revista, porque antes não tinha. Isso é não só na Marvel, mas acho que em todo lugar, todo negócio de revista tinha isso. O próprio Disney também, nunca teve os autores acreditado até recentemente. O Veiro tá falando, o mais assustador disso tudo é que o único desses autores mais famosos tinha um advogado decente e conseguiu os créditos desde o começo, foi o mais safado e mentiroso de todos, que foi o Bob Kane. Pois é. Bom, e aí, adiantando um pouco nessa parte aí da história, digamos assim, da criação do personagem, você deve lembrar que a primeira aparição dele foi na Amazing Fantasy, que acho que antigamente tinha um outro nome. A Amazing Adult Fantasy. Adult Fantasy. E apenas a número 15, que foi só Amazing Fantasy, porque é uma revista que já tava para ser cancelada. O Marty Goodman, que era o tio, né, vamos colocar assim, do Stan Lee, né, e era o dono da editora, né, o Stan Lee cuidava da parte de quadrinhos e era, digamos assim, o editor local, digamos assim, da criação desses personagens, tentou insistir com ele. Ele não gostou da ideia desde o começo. Ele não gostou porque era nojento ter um personagem relacionado a aranhas. Ele não gostou porque ele achava que ia ser ridículo um personagem que fosse uma criança, porque nenhum herói tinha essa vertente, e ele achava que não ia vender. E principalmente com essa ideia do Stan Lee de colocar um personagem que na primeira história estava tão para baixo, estava tão traumatizado, tão complexado, e era humano, né? E justamente essas críticas que o Marty Goodman estava colocando, né? Mal sabia ele que era o que fazer o personagem se tornar o sucesso que foi, né? Então ele relegou isso pra Amazing Fantasy, já ciente de que ia cancelar. Então cancelou realmente a revista. Só que, de repente, surge carta. E surge mais carta. E surge mais carta. E ele, nossa, esse negócio tá fazendo sucesso. E aí, do nada, e você, pra ter uma ideia de que as coisas demoravam, né? Esse sucesso era avaliado em meses. Um personagem que foi criado, uma revista praticamente cancelada, em 1962, só foi ganhar, digamos, a própria revista em 1963. Que aí o Stan Lee chamou o Ditko e falou assim, não, vamos agora montar essa história e vamos fazer o negócio valer, porque eu acabei de ganhar a carta branca pra contar a história que eu quero. E era um personagem que realmente tinha todo o diferencial e o Stan Lee tava doido pra escrever. Como nunca, porque os outros personagens, ele até confessa que alguns estavam sendo feitos por protocolo pra fazer, pra vender e por aí vai. Mas o Homem-Aranha, ele tinha toda a história que ele queria fazer, tipo... E você percebe isso na novelinha que estava sendo criada ao redor do personagem. Que não era só o combatente, era também o Peter Parker. Só um contexto aqui pra ajudar vocês. Porque hoje em dia a gente imagina o universo Marvel, assim, originalmente. Mas naquela época, o Stan Lee ainda tinha que escrever muita história de monstro genérica. Que inclusive até ele referencia isso lá no Quarteto Fantástico. Ele tinha que escrever o Hank Pym. Ele começou, na verdade, com um one shot, que era só um cientista que colhia e tudo mais. Aí depois que foram dizer, ah não, ele virou um herói, uma coisa assim. Ou seja, tinha essas antologias sempre de coisas mais fantásticas. E ele também tinha que escrever histórias românticas, de os artes da vida, ou histórias bem melosas de romance. E era o que estava vendendo naquela época. Aí, enquanto a Marvel estava sendo criada, a cada personagem que ele ia colocando, digamos, um Homem-Aranha... vai estrear, não é que a editora estava colocando mais uma revista à venda, ela estava cancelando um desses antologias de monstro, de romance, e colocando ele no lugar. E o Stan Lee era o único roteirista que tinha lá, então dá pra ver que, assim, tipo, não era uma coisa que ele gostasse, essa parte mais de antologias, que o negócio dele era mais super-herói mesmo. E aí, o que a gente tem, digamos assim, a revista chegando praticamente, sei lá, foi mais de 6 meses, quando foi, ela foi de quanto a revista de 63? Lá do começo de 63, sendo que Mas foi janeiro ou foi março? Não me lembro. Foi março. Então foi quase o quê? 9 meses por aí de atraso. E eles ainda tiveram medo, porque botaram o quarteto logo na capa. Ah. É, exatamente, é, vale ressaltar. Porque tinha um espaço muito grande, eles estavam recebendo as cartas e tal. E outra coisa, eles estavam colocando um desenhista que tava começando, digamos assim, a pegar o jeito das coisas. Vale ressaltar, repito, o Steve Ditko inicialmente estava sendo contratado para fazer a arte final do Jack Kirby. Ou seja, era algo realmente ousado de todos os jeitos, assim. Inclusive no jeito que estava sendo formado a equipe criativa. Olha aqui, mas outra coisa. A gente tem que levar em consideração que era o Stan Lee do começo dos anos 60. Só em não ser o Jack Kirby, para ele já era muito ousado. Pois é. E aí a gente já falava, digamos assim, do começo dessas histórias aí, principalmente da história de origem, eu queria ressaltar algumas coisas que são consideradas mitos, né? Bom, enfim, a gente conhece tradicionalmente, ou acha que conhece tradicionalmente, como é que se criou o personagem, né? Então a gente sabe que ele vivia com os tios, nunca foi reportado durante toda a fase do Ditko, pelo menos, nunca foi reportado quem eram os pais dele. Os tios deles eram realmente muito mais, pessoas muito mais velhas, né? Ele era um rapaz muito estudioso, do colégio militar, não era muito bem aceito na escola, era afastadozinho, enfim, era aquele que eles chamam de, eles não chamam de nerd, né, na época, eles chamam de bookworm, né, o vermezinho dos livros, a tracinha, né, era um pouco antissocial até, e de repente ele decide ir para uma exposição de ciências, mal percebe ele, naquela exposição que era para medir algumas coisas de raio, de radiação, e aí vem o primeiro mito que é muito reforçado pelos filmes, mas também teve revistas que antes disso também colocavam, de que na verdade a aranha não tinha nada de especial, a aranha tava ali por acaso, ela simplesmente passou, recebeu uma radiação, encostou no braço do Peter Parker e mordeu ele, e aí de repente ele se passou mal e foi a partir daí que ele ganhou os poderes de Homem-Aranha, né? Só pra lembrar vocês, a aranha totêmica é dos anos 2000 e ela vai quebrado, então ignorem. Exatamente. Que foi, digamos assim, meio que estimulada pela ideia dos filmes. Os filmes é que, até por um bom senso, vai que uma aranha radioativa pra veneno chegar ao ponto de ser transformado e alterar o DNA do Peter Parker, no mínimo, é ter que passar alguns dias para ela própria modificar seu próprio DNA. E aí modificou-se a ideia da aranha radioativa para os filmes colocar uma aranha geneticamente alterada. Que era, digamos assim, a modinha dos anos 2000. Né? Mas só uma vale coisa, ressaltar. Pessoal, eu só queria deixar uma coisa bem clara, que o Coveiro está sendo muito bondoso com o Peter. Que o Peter da primeira edição, ele não era um nerd. Ele era um psicopata, sociopata, estava prestes a pegar uma metralhadora e atirar em todo mundo. A primeira página dele, não é ele cabisbaixo, ele tipo corcunda, como se fosse aquele vilão de série de terror clássica, olhando pros outros e dizendo: vocês vão me vingar de vocês um dia. Aí ele dá em cima da Sally, aí a Sally: não, não quero ficar contigo não. Aí ela nunca mais aparece, ninguém sabe o que acontece com ela. Aí ele vai indo lá pra exposição, olhando pra ele dizendo: vocês vão ver, um dia eu irei me vingar de todos vocês. E eu não estou mentindo, pode olhar o quadro. Ele faz jura de vingança a cada dois quadros. Bom, o Paulo vai transformar o Peter Parker desse podcast num pré-tiros em Columbine aí da vida, né? Mas enfim. Não tá muito errado não, hein? Pior é que se você vai lendo as primeiras histórias... Vou deixar pro ouvinte aí que, curioso pelo podcast que a gente tá falando aqui, quando for reler as histórias, olhar por esse lance aí, por esse ângulo. Mas outro mito que surge também das histórias iniciais do Homem-Aranha é justamente o quão, digamos assim, egoísta ele foi no comecinho da história. É que todo mundo, mais uma vez, é reforçado pelos filmes, na verdade isso também foi retrabalhado nos gibis um pouco antes. Acha que o Homem-Aranha, ele simplesmente deixou o ladrão escapar por uma vingança do agente dele. Que o agente que agenciou ele quando ele começou a querer fazer aquelas apresentações, começou a querer fazer aquelas luta livre, por aí vai, que o agente era um filho da puta, né? E que aí que o cara não queria pagar ele, alguma coisa desse tipo, aí o ladrão foi roubar o agente, e aí ele deu de ombros assim, deixou o ladrão passar e disse: isso não é problema meu, que é a marca do filme do Sam Raimi, né? Só que isso é um mito. Primeiro porque o agente não foi nada assim sacana. O agente era muito legal com o Peter Parker. Ele existe até um pouco além da Amazing Fantasy, né? O agente até avisa pro Peter Parker: olha, eu tenho que fazer um cheque. Aí ele bota o nome de quem? Aí ele bota o nome do Homem-Aranha. Cara, ele não consegue receber. Ele era gente. E aí o cara avisa, você vai ter dificuldade de sacar esse cheque. Ele, beleza. É aquele negócio assim, o agente, ele tinha assim, gotou todos os pontos dele em boa vontade, não sobrou nenhum em noção ou assim, tipo, sagacidade. Porque eu tava falando com o Felga que, tipo, tinha um bilhão de formas dele resolver todos os problemas da vida do Peter Parker nas duas primeiras edições, e o cara só faz merda. A coisa de mais bom senso que ele fez foi o negócio do cheque, porque o resto, e tipo, e deu pra notar que ele mesmo notou que, tipo, cara, isso aqui cresceu além do que eu podia querer, eu não sei mais o que vou fazer disso aqui, que na primeira chance ele se livrou do negócio. Olha, desculpa, veio um editorial num jornal aqui dizendo que você não é legal. A gente podia marcar uma entrevista, tentar resolver isso, fazer qualquer... Como é que chama aquele negócio que os artistas hoje em dia têm pra apagar esse incêndio aqui? Coletiva de imprensa. Controle de danos, né? Controle de danos. Mas não, eu vou só rescindir o contrato com você e nunca mais me veja. Não tinha nem contrato, né? O Homem-Aranha aparece lá, e aí, o que que tem pra mim hoje? De cara, não tem nada, porque você tá queimado na fita, né? Mas enfim, a outra parte desse detalhe aí que eu falei, do mito da origem, né? É que o Homem-Aranha não foi dar um troquinho nem nada. Ele, na verdade, tava sendo perseguido por um policial. Ele deu uma de Zé Mané mesmo. Ele virou-se pro policial e disse, mas esse é o seu trabalho, não é o meu, tipo... Praticamente é o cara que joga lixo na rua pra dizer, tô ajudando o lixeiro, né? O varredor de rua, né? Então ele era meio que, tipo assim, foda-se, né? Então, ele sempre no começo ele era isso que o Paulo exagerou aí, mas não muito longe da verdade. Ele tinha tudo pra virar um vilão, assim, se ele não crescesse. Ele ia, tanto que depois, quando a gente vê a história do Dr. Octopus, o Dr. Octopus é basicamente ele, o Peter, sem a morte do tio, por exemplo. Porque se o tio não morresse, tem alguns warifs aí. Ou sem a tia May, né? É. Na verdade, assim, boa parte do negócio gira em torno da preocupação, né? Pelo menos essas histórias, em torno da tia May. Sim. A gente fala muito da questão de poder e responsabilidade e tal. Nessas primeiras histórias, você não vê absolutamente nada. Exatamente. Aí chegamos no último mito dessa história. O último mito dessa história é essa história do poder e responsabilidade. Que vejo gente chorando ao diabos porque não aparece o Tio Ben pra falar isso. Quando o Tio Ben, originalmente, nunca falou isso. Na verdade, isso é uma coisa que vem num balão, que é colocado lá na... No último quadrinho. Na história, no último quadrinho. Que é uma coisa que como se fosse um narrador falando, que seria o Stan Lee falando. Sim. E isso só é atribuído ao Tio Ben, mas muito, muito tempo depois. E vale ressaltar, o Tio Ben não é nenhuma figura, durante toda a fase do Dicto, pelo menos, não é nenhuma figura que remetia a ser um modelo, um exemplo que instruiu o Peter Parker a ter seus valores e por aí vai. Muito pelo contrário, o Tio Ben só é citado depois da morte dele... Eu acho que lá pra edição 30 e alguma coisa... Não, justamente aquela edição 33 lá, dele sendo soterrado lá, em que ele tá tomado pela culpa, mas ele pensa, na verdade, o Tio Ben como se fosse assim, eu fui pro culpado pelo Tio Ben causar isso, e Tia May também vai morrer porque eu tô falhando comigo. Então, não existia essa figura do Tio Ben sendo o pai, digamos assim, o mentor. Até porque isso fugia exatamente do que era a proposta do Homem-Aranha. O Homem-Aranha era herói adolescente, isso que estava sendo vendido na época, e que tinha que se virar sozinho. Ele não era o Bucky com o Capitão América, ele não era o Robin com o Batman, ele não era nenhum sidekick. Ele era o sidekick sem chefe, sem instrução nenhuma. Então quem, digamos assim, orientou ele foi a vida. E ele foi meio que moldando o caráter dele nas porradas que levava e nos erros que ele causava. Então, o principal influenciador do Peter Parker era as porradas que ele levou na vida. E é isso que chamou a atenção da galera. Porrada e erro, ele teve um intensivão nessas 38 edições. Aí... Que eu acho que era a ideia mesmo. Aí só uma coisa que o Corbeiro falou, só complementando aqui, que eu queria encaixar isso de alguma forma, mas o Tio Ben e a Tia May foram figuras paterna e materna muito melhores pra prima sereia do Peter do que pro Peter, viu? A prima o quê? Prima sereia. Sereia? Que diabos é isso? Ah, tá. É porque a Tio Ben e a Tia May apareceram em outra Amazing Fantasy anterior. Sim, acho sim. Que tinha uma sobrinha chamada Linda, que era uma sereia, aí eles jogam a sereia no mar e vão lá cuidar do Peter no final. Um dia ainda vão trazer essa história, alguém vai trazer essa história e vai ter a prima sereia do Peter. Porque... Mas é chamada de Tia May? Também Tia May. Desenhada pelo Ditko e escrita também. Pelo Stan Lee. Era os mesmos, era basicamente os mesmos personagens, só que não tem nome. Usaram os nomes, pelo menos. Não, nome os não. Os mesmos nomes. Tio Ben, Tia May. Era nome o também? Nome eu não lembro. Olha, então vamos deixar como caça. Como é que é o nome do. Cada piolho pra ver se a gente acha isso aí. Bom, pessoal, então assim, desmistificando praticamente é isso. Então é. Essa ideia de que o personagem, na verdade, mais do que ter o exemplo de Tio Ben como modelo, ele era o herói sozinho. Era o herói inexperiente, que era o mais importante, né, das histórias dele, sozinho. Isso, cara, se você olhar a sessão de cartas e tiver a oportunidade de ver nas revistas, a sessão de cartas originais, chovia de gente interessada em saber e dizer que estava se identificando com aquele personagem. Enfim, era um reflexo do leitor da época, né? Então acho que vale a pena a gente gastar alguns minutos para tentar aqui colocar um pouco do que era essa personalidade e que diferenciava tanto dos outros heróis, né? Boa parte do caráter dele foi formado por esse sentimento de culpa, né, que teve realmente, de fato. E com a necessidade de ele criar os limites dele, né, e criar essa responsabilidade mediante agora que ele tinha a oportunidade de poder fazer o melhor, né. Mas tem, ao longo das histórias, assim, e boa parte disso vem por conta dos bastidores entre a relação de Stan Lee e Steve Ditko, e que o Peter, esses erros que o Peter causa, assim, que a gente poderia atribuir de uma forma inocente a fase de adolescente que ele passava, vem muito do que acreditava, por exemplo, o próprio Steve Dick, que tinha uma personalidade muito, como é que eu diria, fora do comum, fora dos padrões para a época, né? E talvez isso refletisse no jeito que ele fazia ou imaginava um Homem-Aranha, né? E parte disso também vai pela filosofia que ele acreditava. Isso a gente até já comentou um pouco quando a gente falou de Doutor Estranho, né? O Dick era muito influenciado pela Anne Rand, né? Que é uma escritora, né, se não me engano, russa, que é muito amada aí por uma vertente política que são os libertários, né? Principalmente ela, que foi uma pessoa que, se eu não me engano, né, acho que não estou falando bobagem, mas foi uma pessoa que fugiu do regime comunista soviético e tal, e ela então advogava aquelas ideias lá, no sentido que a gente chamaria hoje de libertárias, né? E ela criou toda uma filosofia, vamos dizer assim, política, chamada objetivismo, né? E isso influenciava muito o Steve Ditko, né? E, de certa forma, quando você lê tanto o Homem-Aranha quanto o Doutor Estranho, você percebe isso com alguns detalhes e tal. Apesar que, acho que aí o Paulo pode até falar, mas eu acho que, por exemplo, um personagem que carrega muito mais essa filosofia e tal é o Questão, né? Que é um personagem criado lá na época para Caltron Comics, né, se eu não me engano, que depois foi adquirido pela DC, né? Todo aquele grupinho, né? O Questão, o Besouro Azul, eu acho que tem mais uns dois personagens que, por sinal, serviram de inspiração, né, para Alan Moore quando escreveu Watchmen, né? Então isso de certa forma também influenciava a forma como o Ditko lidava com o mundo, né? E o livro mais famoso, só para complementar, né, o livro mais famoso da Anne Rand, a Revolta de Atlas, que na verdade não é um livro de filosofia, na verdade é um romance na qual ela aplica, né, as ideias dela, ela mostra, né, as ideias dela, acho que é um dos livros mais famosos dela, né? E também acho que influenciava muito a forma como o Ditko lidava com as pessoas, né? É interessante, assim, a gente fala muito do Peter Parker na questão de poder e responsabilidade, né? Isso aí parece que vamos dizer assim, quando a gente fala de Homem-Aranha, essa questão de grandes poderes vem grandes responsabilidades, parece uma coisa que tá desde o começo da origem. E não é, cara. Quando você começa a ler as primeiras edições, você vê que, assim, a grande preocupação do Peter era ajudar a tia. Ele não tinha outra grande, vamos dizer assim, diretriz na vida dele que não ajudar a tia May. Seja porque ele se sentia culpado pela morte do tio Ben, que era o provedor da casa e tal. A forma de afeto dele era quase como se ele estivesse pagando uma dívida com a tia. Não vamos esquecer que a primeira forma que ele pensou em tentar a tia era roubar bancos. Não vamos esquecer. Então, ele pensa isso e é interessante. E é interessante porque todos os personagens, e aí a gente vai falar de uma série de vilões do Homem-Aranha, basicamente todo, vamos dizer assim, todo o panteão, todos os vilões clássicos do personagem surgem nessas 38 edições, né? O Sexteto Sinistro e tal, todos aqueles personagens clássicos surgem nessas 38 edições. Todos eles ganham poderes, vamos dizer assim, né? Habilidades, essas habilidades e tal. E a primeira coisa que faz é ir assaltar o banco. Ele também pensa isso, mas ele tem o freio que é a tia. Não, pera lá. Ou seja, não. O freio dele não era a tia. Ele descarta a possibilidade que ele ficou com medo de ser preso. Claro, porque era coisa errada. Ele pensou que ele ficando preso, quem é que vai cuidar da minha tia? Exatamente. O freio é a tia. E a outra coisa é que ele, logo depois disso, né? Ele meio que contaminado pelo mundo de heróis, e acho que é o Tosh Humana que ele usa como um exemplo, alguma coisa desse tipo. Ele se coloca numa posição em que ele deveria, ser um aventureiro, usar aquilo pro bem. Principalmente depois da morte do tio, né? No começo ele tava mais interessado em vender foto e ganhar dinheiro. Aí depois... Então, mas aí foi o que ele pensou, né? Ele, uma vez que ele criou o uniforme, chamou a atenção. E aí tinha, vale ressaltar, ele não foi só uma vez, como aí vem mais uma vez aqueles mitos da origem. Não foi apenas uma vez que ele apareceu e fez uma luta e levou o calote. Ele apareceu várias vezes. Ele ia lá e tava ganhando dinheiro. E tava de boa pra ele aquilo ali. E ele chegou a fazer uma faminha, né? Tanto que acho que em algum momento acho que ia fazer uma apresentação no circo, alguma coisa desse tipo, né? Em algum dado momento, assim. E aí o Jameson aqui, que já tava puto da vida com ele, vai pra lá e arma confusão pra a apresentação não acontecer. E aí é que desanda, digamos assim, a fonte de renda dele. É tanto que, na verdade, a fonte de renda dele só dá errado mesmo lá pra segunda ou terceira edição. Primeira ou segunda edição. Tirando a do Amazing Fantasy. Ele ainda tava ganhando dinheiro com as exibições dele, né? Com a demonstração de força, uma luta e por aí vai. O que era, vamos dizer assim, a forma meio, vamos dizer assim, acho que na década de 60, a forma meio mambembe, né? Que era luta livre, essas coisas que ainda, assim, não era o que é hoje, né? Então era a forma de pelo menos na cabeça dos autores, era essa, né? E vale ressaltar, quando ele é impedido de fazer isso, aí é que a segunda opção que ele pensa é roubar bancos, né? Ele fala, então como eu ganhar dinheiro? Então eu vou roubar, né? Estão me cantando de vilão aí, né? Estão dizendo que eu sou vilão por aí vão, então vou ser. Aí ele pensa de novo, não vou ser não, por conta da minha tia. Então o Felga tá certo aí em dizer que, na verdade, mais que o tio Ben, a tia Meia é que era o freio dele. No meu cânone pessoal, quando ele foi lá tentar descontar o cheque, ele pediu o cheque daquele jeito, é porque ele já tava olhando onde é que ficavam as câmeras com o sentido da aranha. Foi tudo caso pensado. Não, e outra coisa interessante é a forma como se trabalha, né? O sentido da aranha, que é um negócio assim que meio que quase que, tipo, não tenho saída, o sentido da aranha é a saída, por algum motivo, até pra comunicação, assim, umas coisas meio malucas que não... Acho que no começo, o sentido aranha, não, né? Ele era capaz de ouvir palavras à distância, uma coisa assim. Era capaz de ouvir a frequência das aranhas, deixa lá o que isso for. E aí depois é que o negócio ficou como se fosse um sentido de alerta. Mas pra você ver, era meio que a válvula de escape ali. Pô, do autor. Acho que o Jameson usa um rádio pra tentar mandar um recado pra ele no começo. O Camaleão faz isso. O Camaleão, né? O Camaleão e o Doutor Destino. Como é que chama? É. O Jameson, por causa disso, acha que ele conversa com aranhas. Aí ele vai lá conversar com aranha no anual. É que ele lembrou do Homem-Formiga, que o Homem-Formiga... Exatamente. Então as coisas vão se ajeitando no começo, né? Ai, mas assim, tipo, sentido aranha, o pessoal fica chiando às vezes quando tá entre as imprecisos filmes. O sentido aranha levou umas 200 edições pra ser fixado, cara. Porque lá pela cento e tanta, tava o Peter ainda, não, meu sentido aranha criou um mapa mental de como é essa casa. Já sei como andar por aqui. Então, uma clássica que acho que foi o Magari que falou num tipcast uma vez lá do Homem-Aranha olhando pra Nova York dizendo: o sentido aranha disse que em algum lugar desta cidade o Duende Verde está. É, tem uma parte. Na mesma edição tem o Duende Verde chegando por trás do Homem-Aranha acertando ele. Então, o negócio só foi assim, no começo era quase que a válvula de escape, né? Vamos dizer assim, não sei o que fazer. Ah, mete o sentido aranha aí pra dizer que ele escapou por causa disso, né? Só voltando agora pra o que o Felga tava falando, que é a história da personalidade do Peter, e como é que esse objetivismo aí do Steve Ditko influenciou, é que, enfim, a gente lendo aqui sobre bastidores de história, começava a ser um ponto de problemas entre o que Stan Lee queria pro herói e que o Steve Ditko queria pro herói. Você vê que, por exemplo, uma das coisas chaves que acontece com esse Homem-Aranha no começo é que ele realmente não tem um caráter super-heróico assim no começo. O Steve Ditko cortava muitas asinhas do Stan Lee logo no começo. O Felga tá certo quando ele falava que era tudo por dinheiro e por aí vai, porque havia o pensamento do Steve Ditko que tudo na vida era nos homens, as relações... É uma troca, humanas, né? Era uma troca. Troca de valor, que acho que é um dos conceitos, se eu não me engano, um dos conceitos. Exatamente. Do capitalismo. E aí o Homem-Aranha, para o Steve Ditko, o Homem-Aranha fazer certas coisas que você poderia considerar hoje em dia uma falsidade, fingir que estava tirando as fotos, ou enganar, mentir, que estava mentindo pro Jason várias vezes, né? Tava ok, porque tava fazendo isso, era um trabalho, e ele tava ganhando dinheiro sobre isso, e tava só interessado no dinheiro, então tava ok. E sem falar que eu acho que nas 5 ou 6 primeiras edições, Peter praticamente só sorri quando tá segurando o dinheiro que o Jameson dá pra ele. E do tempo é a carranca. Exatamente. Na verdade, assim, aos poucos o Peter acha que tem que ganhar mais, né? Isso. É que as primeiras histórias o Peter ganha o suficiente pra pagar um ano de aluguel. Então, mas cara, eu não sei quanto era um ano de aluguel em Forest Hills na década de 60, cara. Mas, cara, um ano de aluguel não é pouca grana, se a gente parar pra pensar, né? Não, é porque é aquele negócio, cara, faz sentido. Porque a primeira vez que chegou com o outro Homem-Aranha, e caramba, realmente isso aqui é raro. Primeiras pessoas que conseguem com o Homem-Aranha. Aí ele vai chegando com o Homem-Aranha todo dia, ele quer o mesmo valor? Não, tudo bem, mas o que eu falo é o seguinte, esse dinheiro sumiu. Tudo bem que a Tia May fica doente umas 3 vezes durante essas 38 edições. E que a gente sabe que o... É, exatamente. E a gente sabe que lá não tem SUS. Ela, pra pagar as despesas médicas, é uma fortuna. Aí sim esse dinheiro ia sumir de uma vez, né? Não, e essa é uma constante também. Preciso de dinheiro pra bancar o tratamento da minha tia. Como você falou, acho que foram 2, 3 vezes, né? Que foram essas internações, né? Então, de certa forma, quem construiu, vamos dizer assim, pelo menos nessas 38 edições, boa parte da, vamos dizer assim, dessa questão da forma como ele lidava com o Homem-Aranha, que no final, ele tem aqueles momentos que ele reclama muito do personagem, de ser o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo ele não consegue ficar sem, né? E sempre tem aquela coisa, né? E depois mais pra frente isso também foi trabalhado por outros autores, de largar o uniforme, de não sei o que e tal. Mas essas 38 edições, e de certa forma, se ele não fosse o Homem-Aranha, ele não conseguia a evolução que ele teve, né? Porque, assim, a gente sempre pensa no Peter Parker como nerd franzino e tal. O começo era isso, até as 7, 8 primeiras edições, era essa base, cara. Mas você, ao longo do tempo, você vê que o cara muda, porque o cara consegue, quase que fura o zóio do Flash Thompson, que era o cara mais popular da época, bate de frente com o cara várias vezes, tem uma namorada, e aí também outra coisa, né, que é mais velha que ele. FBI, cadê o FBI? O quanto, eu não sei, mas enfim, aí fica pra outra discussão, mas enfim, ele conseguiu, né, uma namorada mais velha e tal, e cara, ao mesmo tempo que ele também era perseguido, né, e acho que a questão da perseguição do Clarim era talvez mais um daquelas coisas do Ditko, vamos dizer assim, contra o status quo tal, porque o Clarim simbolizava a grande mídia da época, né? Você tá certo, é contra o establishment, não é o status quo, não. É contra o establishment, isso. E ali ele tinha quem que era o fã dele e tal, era o pessoal mais jovem, a garotada, o Flash Thompson e tal. Então, mas você vê que sem o Homem-Aranha ele não cresceria, cara. Sem o Homem-Aranha ele pegaria um revólver e atiraria no Flash Thompson. Sem o Homem-Aranha ele simplesmente deu um soco no Flash Thompson várias vezes, até roubar a namorada dele. Não, e o soco, e na verdade ele passou uma época a ignorar, falou, meu, se eu for bater nesse cara, eu vou matar ele, eu sou muito maior do que ele. Você vê várias vezes o próprio Peter, ele fala, não, eu sou muito maior do que Flash Thompson, eu sou o Homem-Aranha. Mas não, vamos esquecer que na edição 5 lá, quando o Reed arma pro sequestrar o Homem-Aranha e o Doutor Destino vai tentar salvar o Homem-Aranha, o que é sequestrado pelo Reed Richards é o Flash, o Peter lança o sorriso mais psicopata de toda a série. Sorriso lá do... Ah, se ele morrer, todos os meus problemas acabam. Bom, vocês que estão ouvindo a gente já sabem, né? Troca aí quando ele fala Dr. Destino pro Reed Richards e quando ele fala Reed Richards pro Dr. Destino, né? Como sempre o Paulo. Só pra fechar, um outro coisa que é uma constante, principalmente nas primeiras histórias, aí depois dá um tempo e tal, é uma sensação de que todos estão contra o Peter. Todo mundo tá contra... Então, tem várias vezes que o personagem tá pensando, meu Deus, eu não consigo fazer nada porque os outros estão contra mim. Quando ele vai lá e invade o Quarteto Fantástico pra pedir um emprego, ué, tá vendo? O Quarteto Fantástico tava contra mim. O Clarim, não sei o quê, ah, o Clarim está contra mim. Ah, não sei o quê, porque eu não consigo sair com não sei quem e tal. Todo mundo está contra mim. Isso era uma constante nas primeiras edições. Aí eu não sei se depois o Stan Lee puxou e falou, não, não é assim também, né? Dá uma mudada porque ele cresce. Eu queria ressaltar também é o seguinte, essas histórias, mais do que acontecia com o Kibbe, que diz que o Kibbe resmungava, podia reclamar o que for, mas ele seguia a diretriz do Stan Lee por boa parte do tempo. Ele ouvia, talvez colocasse uma coisa dele, ele tinha uma liberdade que o Marvel método, né, o método Marvel dava essa liberdade para fazer do jeito que fosse a história, não era tão preso. Né, ele tinha uma base apenas. Já o Steve Ditko era mais arredio, né? Ele discutia. Pra começar, ele teve realmente uma boa influência na criação da história logo do começo. Ele discutiu bastante com o Stan Lee no começo. Só que ao longo do tempo, talvez nas primeiras histórias, eles tinham alguma margem assim de montar juntos. Provavelmente o Ditko foi começando a fazer as coisas do jeito dele. E por ter uma personalidade muito forte e realmente assim, se calar, não chegava nem a bater boca, né? Porque nos bastidores diziam Stan Lee, pô, ele não quer falar nem comigo, então ele tava se afastando de mim, né? E até o ponto que se afastou de vez. Na verdade, quando se afastou, ele se afastou do Lee. Ele ainda conversava com a... como é o nome da... A Flo. O Stenberg conversava principalmente com o Saul Brody. Tinha os intermediários da história. Tinha uns handlers, mas com o Stan Lee se trancava no escritório pra não ver o Ditko, e o Ditko saía antes que o Lee abrisse a porta. Era esse nível a briga. Então, e aí você tem que entender que esse quadrinho, o jeito que a narrativa vazia, tava muito com o tempo, até tem um momento que é muito chave, em que o Stan Lee fala assim, olha, então a gente não tá nem se falando mais, porque começou com bate-bocas. Começou com o Steve Ditko fazendo as coisas do jeito dele, até o ponto que eles não se falaram mais. Eu acho que lá pra edição 25, pelo que a gente conversou, é que realmente aí não havia nenhum diálogo mais. Era aquela coisa de que havia os intermediários, obviamente. O Ditko mandava as páginas com notas, né, etiquetadas desse lado. Eu quero que isso seja isso. Explicando pro Lee o que ele queria dizer naqueles quadrinhos, e o Lee basicamente só fazia os diálogos, entendeu? E não tinha margem muito pro Lee mudar, sabe? Ou fazer a história por um caminho diferente. Porque provavelmente ia criar uma grande confusão com o Ditko. E como acima do Lee tinha o Marty Goodman, né? E o Marty Goodman queria que o Homem-Aranha, enquanto estivesse vendendo, que se vendesse e não se mexesse em time que tá ganhando, foi deixando a coisa cozinhar em banho-maria. Então o Lee falou assim, tudo bem, eu não vou me meter, tá vendendo e por aí vai. É tanto que o que segurou o Steve Ditko por mais edições depois dessa, vamos dizer, briga, mas dessa indisposição entre eles, foi as vendas altas e as constantes cartas que tinham um retorno muito grande. A primeira grande, assim, briga, no sentido de, ah, o Stan Lee chegar, ah, você quer fazer, faz logo tudo aí, eu só coloco os diálogos, eu vou ser o Scott Lobdell agora. Aí ele foi lá e fez, foi a 18. Aí depois, a partir da 25, aí ficou esse negócio que eles não se falavam mais, e ainda era um sopro de climão quando o Ditko ia lá, porque, por exemplo, tinha uma história lá do Roy Thomas, de Ditko, tá aqui as páginas, agora eu vou fazer a próxima edição. Aí o Roy Thomas falando, ah, vai ter uma próxima, que legal. Aí o Ditko olhou feio pra ele e saiu assim, correndo. O Sobrode chegou, cara, tu é maluco, é? Agora ele vai ficar noiado pelo resto do mês achando que a gente vai demitir ele, seu idiota. Na verdade, o Ditko implicava com várias coisas, assim, eu vi em algum momento que, se você observar, isso é um grande diferencial entre o que o Ditko desenhava e o que o Kibbe desenhava, é que o Ditko parece que ele odiava a onomatopeia, coisa que o Kibbe adorava. Acabou um pau pra ver. E em algum momento o Lee colocou isso em algum canto. E isso foi uma confusão dos diabos que nunca mais teve. Então você vai ver que nessas outras edições quase não tem. Cara, você, né, tem uma noção... E porque publicou-se a autorização dele. Você tem uma noção das brigas, como é que era o rolê. Primeiro que, apesar de ele ter escrito o Doutor Estranho, tava escrevendo o Doutor Estranho na época, ele queria que os dois tivessem climas completamente diferentes. Ele queria que o Homem-Aranha fosse um drama adolescente urbano completamente pé no chão, que os vilões tivessem gimmicks, ou no máximo se fosse superpoderes de baixo nível, mas que fosse uma coisa de pé no chão. Coisas fantásticas ou místicas ficassem com o Doutor Estranho, separando assim. Aí você vai olhar e, tipo, aí tem um consertador era um alienígena na Amazing 2. Aí eu nunca mais vou tocar nesse cara. Ah, mas tem Homem-Areia. Não, muito poderoso. Fica aí com o Quarteto Fantástico. Aí ficava assim, não, eu queria pegar realmente só aqueles personagens mais pé no chão mesmo. E ainda tinha nessas brigas deles, negócio assim, o Felga tá falando do objetivismo, porque nesse objetivismo você tem que ser assim, pô, você tem que conseguir o dinheiro por você mesmo, coisa assim, mas você tem que ser você mesmo. E ele até falava, eu não quero me vender assim para os, a única dessas Comic Cons, encontros com fãs que ele foi, e ele falando, eu não quero me vender, eu não quero que vocês comprem as coisas porque por minha causa. Eu quero que vocês comprem o meu trabalho, eu estou fazendo meu trabalho, é vocês falarem do meu trabalho, não de mim. Coisa totalmente diferente, minha vida é minha vida e não se importa disso. E o Stan Lee era o completo oposto. Gente, essa aqui é a vida da Marvel, todo mundo é assim, por aí vai. Ele se vendia, era o marqueteiro máximo. Motivo de disposição, né? Exatamente, era o marqueteiro supremo. O Stan Lee, isso, tipo, foi até o fim da vida dele, ele era o sabonete supremo. Ele tentava agradar todo mundo ao mesmo tempo. E, assim, tipo, tem uma coisa lá no objetivismo que parece que eles chamam pessoas, assim, de parasitas. Isso é, tipo, o pior tipo de vilão que tinha nos livros da NetherRealm. Essa galera que fica ensaboando, querendo adular os outros pra conseguir as coisas. Ou seja, assim, tipo, Stan Lee era o vilão supremo na cabeça do Steve Ditko. E talvez ele, assim, isso deve ter sido acumulado com o tempo mesmo. O Lee, como eu falei, ele idolatrava o... Ele respeitava o Didi. Mas a gente vai ver nas histórias, ele foi perdendo cada vez, mas o respeito que tinha pelo Didi foi pegando ódio. Até então, o Kirby se dava muito bem com ele. A briga do Kirby foi anos depois. O Didi tem uma história. O Lee queria fazer um disco de musiquinhas da Marvel, um audiobook, alguma coisa assim. Aí o Didi soube dessa história e saiu correndo. Aí o Stan Lee, ele pulou da janela de novo? Ele deve ser o Homem-Aranha de verdade, meu. Otário. Era ódio. O Ditko de raiva, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, o Ditko, ele é extremamente isolado, é na dele e por aí vai. Esse era o perfil do desenhista, certo? E eu acho que a maioria dos desenhistas, eles são um pouco introspectivos, que ele tem que trabalhar naquele mesmo negócio, labutando e por aí vai, sabe? É uma vida, às vezes, solitária, né? E o Lee, ele fazia vários papéis ali. Ele fazia o papel do roteirista, ele fazia o papel do editor, ele fazia o papel do intermediário do Marty Goodman, né? Porque vale ressaltar, então, o Marty Goodman, ele aguentava tudo que o Marty Goodman soltava em cima dele, quando era pra despedir as pessoas, quando era pra cobrar e por aí vai, e ele filtrava, absorvia e tentava levar as coisas, então não era fácil também pro Lee não. Só que o Lee era esperto, né? O Lee era o departamento de marketing, uma pessoa só. Exatamente, não existia marketing e ele praticamente criou essa ideia do marketing das revistas. Ele sabia e ele vendia isso. Vê só como era difícil naquela época você ter um cara exaltando. Eu sempre vi até uns dias atrás, tinha empresas de, enfim, de, não quero citar nomes, de gibis que só botava o nome do criador, mas a equipe que já estava desenhando há muito tempo não colocava. E lá, desde o começo, ele exaltava o desenhista, botava nomes assim, o Invencível, está ali, o Fabuloso. O Fabuloso, o Grande, o Espetacular, sempre tinha todas as histórias, né? E ele, quando fazia isso... Ele... assim, prepare-se para a nova grande história do feita pelo escritório da Marvel. Exatamente. Né? E o que eu queria dizer é o seguinte, que ele, você pode criticar o que for, mas não pode criticar o Stan Lee de ser egoísta, porque ele, quando tentava puxar a galera, ele puxava até a secretária pra ser conhecida pelo público. Ele entendeu que as pessoas, quando mandavam as cartas pra ele, se sentiam como parte daquela família, entendeu? Então vamos dizer assim, o Lee tava tão visionário que ele sabia que mais que o produto, talvez o criador do produto também fosse importante. Seria o equivalente ao que se fosse, vamos lá, tornar as pessoas famosas por redes sociais, ou só que não eram redes sociais, eram cartas sociais, né? Uma coisa assim. E aí, ele tentava ao menos puxar o Jack Kirby, tentava puxar o Steve Ditko pra junto, entendeu? Várias vezes você percebe isso. Só que os caras não queriam, entendeu? E as críticas que você vê, é sempre os caras falavam, o Stan Lee era muito aparecido, é muito egocêntrico, ele é muito amostrado. Talvez fosse, mas ele, em um momento algum, não queria que as pessoas, que os companheiros deles fossem junto. E como o Paulo ressaltou em uma fala anterior, ele, o cara era muito bom, porque ele, o Stan Lee, durante esses 90 anos que ele viveu, ele poderia estar falando mal e soltando alguma cagada, assim, da personalidade dos caras, porque, vamos dizer, não é só o Stan Lee que era problemático, era todo mundo tem seus defeitos. Ele podia falar um ai dessa galera. E mesmo com a briga do Steve Ditko, que o pessoal sabe que não era fácil, ele não falou mal em público pra ser ninguém deles. Pra ser ninguém, você não vai ver entrevista nenhuma. É só elogios. E quando ele, às vezes, sabe qual foi a causa do problema, ele fala assim, ah, eu não sei por quê. Tem que perguntar a ele. Eu não sou capaz de dizer. Porque o pessoal perguntava ao longo do tempo, por que você brigou com ele? Por que tinha essa rixa? Por causa disso. Ele fala, não sei, às vezes não entendo. De repente ele deixou de falar comigo. Ele não gostava da minha voz. Uma vez ele falou assim. Ele não gostava de ouvir minha voz. Porque o Stan Lee provavelmente é o cara que ficava falando direto, falando. Não, e também é assim, né? O Stan Lee, ele, como ele queria ficar bem com todo mundo, ele não podia ficar também falando pelas costas e tal, porque sempre chegaria, né? Então ele era o sabonete esperto, né? E uma qualidade também, né? Não é um defeito, né? Sim. Bom, e aí voltando agora para as histórias, a gente tem dois caminhos aí pra seguir, né? Uma é do núcleo de personagens coadjuvantes e a outra são dos vilões. Começando pelos personagens coadjuvantes, o que é muito curioso, é, talvez olhar essas histórias, porque os vilões a gente já até fez alguns podcasts já de Duende Verde, de Dr. Octopus daqui no passado, mas os coadjuvantes trazem coisas interessantes, porque os núcleos são pelo menos uns três diferentes, né? Um bem central, que a gente já falou aqui, né? Que é a fortaleza do Peter Parker, que era a tia May, e que puxou a ele essa responsabilidade de adulto cedo, né? De ele ter que se virar, de pagar, ajudar ela, pagar as contas e por aí vai. E esse núcleo depois se expandiu um pouco lá pro final, mas depois a gente fala ele, né? Que era a tia May com a vizinha tia Ana, e ficava girando, e aí surge um terceiro elemento que virou um mistério aí por muitas edições e nem foi solucionado na Era Ditko, né? Depois a gente tem o núcleo da escola, né? E que praticamente é o que fez as pessoas, os jovens, se identificarem mais com ele. E que aí a gente, o Peter era o bookworm, né? O tracinha. E a gente tem o Flash Thompson. A Sally, que o Paulo falou, pra mim, na minha opinião, porque ela foi desenhada igual, virou a Liz Allen, né? Que era de Liz Allen na época, né? E aí, de repente, como falou o Paulo, né? A Sally sumiu e começaram a chamar ela de Liz, né? Tinha outras meninas, tinha os outros rapazes que às vezes é citado brevemente o nome, né? Mas eles dois são o foco. Mas ela era a garotinha do Flash, mas que de repente ela era boazinha ao ponto de não gostar do bullying que o Peter sofria e começou a se interessar pelo Peter, mas de repente ficou muito conflituoso, porque em nenhum momento eles chegaram a namorar em si, né? Mas era estranho, porque a classificação de namoro da época era apenas tô sair pra jantar, às vezes. Era um namoro que eles, tipo, tô saindo ou não tô, né? É namoro ou não é? Enfim, não chegava nem ter um beijo nessas 38 edições, mas... Porque se tivesse, ia aparecer o FBI atrás da Betty, né? E aí viu outro. Aí eu acho que mesmo se fosse entre o Peter e a Alice, por exemplo, eu acho que qualquer insinuação desse tipo, o Comic Code caía matando. Porque eles eram crianças ainda, né? E aí a gente vê. Sim, tinham 15 e 16 anos, né? E aí a gente vê o outro núcleo que se formou logo depois, né? Que começa com o Jameson, é um grande opositor da mídia, e havia essa constante, uma colocação assim nas histórias, e acho que isso era comum, tanto do Lee quanto do Steve Ditko, de que a mídia, ela inventa notícias, a mídia tem que tomar cuidado com ela, a mídia, ou seja, é um tema até bastante recorrente. E o Jameson é um cara, digamos assim, à frente do seu tempo, né? Era um cara que praticamente virou o cerne do que é o Twitter hoje. O Jameson inventava uma narrativa, seguia ela com tudo, com todo vapor em cima dela, né? Seja verdade ou mentira, eu quero vender essa história. Eu pensava que você tava falando que ele empregava menores de idade com muita frequência, assustadoramente. Então, e aí vem esse detalhe aí, a gente tá insistindo nessa piada da Betty desde o começo, vamos explicar pra você. Betty Brant é considerada a primeira namorada do Peter Parker, ela era a secretária do Jason. vale ressaltar, de todo momento o Peter se refere a ela como a senhorita Betty, a senhorita Brent, Brent por aí vai. Ela era pra ser contratada lá e provavelmente ela já era uma adulta, ficava bem claro isso. E de repente ela vira o primeiro interesse amoroso do Peter Parker correspondido. Ela também gosta do Peter Parker. E aí a primeira coisa que eu levantei a questão é, ué, o pessoal levava na boa assim de ela estar namorando com um adolescente, né? Essas coisas daquela época não eram tão mal vistas, por incrível que pareça. A tia May achava porque... extremamente mal vista. Exatamente, a tia May queria desde o começo indiretamente separar os dois. Mas assim, isso se passava no gibi... E ninguém levantava nenhuma questão sobre essa situação. É porque o Jameson chegou pra Betty dizendo assim, Betty, que história é essa? A Betty respondeu assim, quando a polícia vier, eu vou dizer pra você que você tá contratando dois menores de idade. Trabalho infantil. Não, aí é o Paulo tentando consertar aí... a história, porque muito tempo depois, classificam a Betty como se a Betty tava sendo contratada jovem. Eu vou contextualizar. O que não tava claro nessas histórias. A história. E eu falo que não é a primeira vez que isso acontece, porque o Reed Richards também tinha uma diferença muito, mas muito grande de idade, e isso foi mantido por um bom tempo, tá? O Reed é o filho da puta. Da Sue Richards. Ele é o filho da puta, não conta. Então, peraí, calma, Paulo. Deixa. A raiva do Paulo à parte, o Reed Richards era um cara já grisalho. A Sue tinha um irmão adolescente, e ela era a Invisible Girl. Não era woman. E muito tempo depois mesmo, quando vai fazer um flashback lá, o Reed vai alugar, acho que é um quarto, ou uma casa mesmo, do pai da Sue, e a Sue realmente é novinha, uma criança, e o Reed Richards já era um universitário. Então tinha essa diferença pesada, né? Enfim, depois que eles cresceram, a diferença de idade não é tão sentida. Olha a passada de pano no cara só porque ele supostamente é um herói. Não, mas é o que eu tô falando, nessa época acontecia assim. Cara, se... A gente aqui no Brasil teve o mesmo com um cantor... Assim, aqui no Brasil a gente também... Acho que essa questão de idade e tal, é que normalmente era o contrário, era o homem mais velho e a mulher mais nova. Mas, né? Sim, é exato. É inversão, né? Aqui mas foi aqui no Brasil a gente tem uma questão, eu nem vou entrar muito em detalhes porque esse assunto já foi discutido à exaustão, mas a gente deve só lembrar que teve toda uma polêmica envolvendo um famoso cantor e a sua, acho que se eu não me engano, atual esposa, né? Sim, exatamente, entendeu? É isso que eu tô falando. Hoje em dia a gente tem uma outra perspectiva desse assunto e se torna chocante quando você vai ver. Mas eu não creio que, assim, mas eu também não acho que a diferença de idade entre a Beth... Não, ela devia ter umas 18 e ele 15. Agora eu certo? Não, acho que já tinha. Naquela história, então. Não, a Beth, o Buzek ainda conseguiu consertar, que eu ia falar, que ele fez um retcon contando o passado da Beth, em que a Beth tinha largado os estudos pra cuidar da mãe. A mãe era a antiga secretária do Jameson e o Jameson gostava muito da mãe da Beth. Aí ele contratou a Beth tanto pra poder continuar pagando o tratamento de saúde da mãe dela, quanto pra poder, tipo, ficar de olho na Beth. E também porque a Beth era a única pessoa que sabia que aguentava o grito do Jameson. Aí, tipo, ele juntou o útil ao agradável e provavelmente também é por isso que, assim, tipo, todo mundo fez vista grossa a ele ter contratado alguém. Isso é um arremedo que veio posterior, aí, Paulo, porque realmente, na época, tava bem claro que não era assim, porque, vamos dizer assim, o Ned era... é um outro repórter que aparece ao longo dessas histórias, né? É um cara já formado, jornalista, e parecia ter a mesma idade da Beth. É, pelo que parece. Falando, quando chegou... Ou então, alguém tá muito errado nessa história. Mas enfim. Então, eu acho que o Ned devia ser mais velho que ela. Sim, provavelmente. Sim. Mas ela também era mais. Era de. É que no desenho fica velha. Meio complicado, né? A gente coisa. Não, pelo desenho parece, como o Coveiro falou, ela tem, sei lá, uns 19, 20 anos. A questão é que o Ned 15, precisaria 16. Ter no mínimo uns 23 pra estar formado e já tá contratado. Porque ele não tinha. Sim, mas isso tudo tem. Isso tudo é subentendido, entendeu? É como eu falei, a gente vai se chocar agora, mas na época não era, não se chocava. Até porque é o seguinte, o relacionamento, esse namoro entre Peter e Bad, se pegar só essas 38 edições, não contar retcons, enfim, blá, blá, blá, blá, blá, não tem um beijo, sequer anda de mão dada, né? Então, mais uma vez, era um flerte que era só de sair, não pegava nem na mão. Da mesma forma que o namoro da com o Flash, nessas 38 edições, também não passa disso, o, né? O Felga, na verdade, então você tá dizendo que o Peter era aquele incel que a Beth deu um like numa foto dele, minha namorada. Basicamente, só que ela correspondia, né? Assim, cara, mais uma vez, se não fosse o Homem-Aranha, o Peter acabava virando um incel mesmo. Cara, ele começa sendo nerd zoado e termina essas 38 edições, cara, com três mulheres no pé, cara. Cara, você recém-entrar numa faculdade e tal, com três minas no teu pé, cara, isso aí é coisa... Não é fácil, não, hoje em dia, hein? E aí, vai ressaltar, né? A gente, só pra fechar esse núcleo do Clarim, né? Ele vai ter até um desenvolvimento de outros personagens que se tornam interessantes, que eu acho que tem muito mais o dedo do Dicto aí do que dos outros. Por exemplo, se desenvolve outro vilão, né, que é o Foswell. Ele é um criminoso de rua, né? A gente falou recentemente no podcast do Nick Spencer aí, né? Foi pego, né? Ele usava o título de The Big Guy, né? Uma coisa assim, que é o... Não sei como é a tradução, mas... Big Man, né? O chefão, não, sei lá, alguma coisa. E aí o que acontece? Ele se redime. É outro lance que é bem trabalhado a história, né? Que o Peter fica muito cismado desde o começo com essa redenção do. Ele não acredita de jeito nenhum, né? Na redenção do Foswell. E até as 38 edições ele se mantém, né? Ele é preso. Vários personagens vilões aqui são presos, cumprem a pena e só são soltos, né? O tempo corre e voa alto aqui. E aí a gente também tem os vilões. Como são muitos vilões, eu vou passar pro Magari, que o Magari falou pouco aí, pra falar dar uma geral sobre os vilões aí. Que são mais de 20 que surgem nessas 38 edições. Sim. Mas é o que o Paulo falou, acho. Uma coisa que tem nessa. Principalmente todos. A maioria dos vilões do Homem-Aranha conhecidos surgiram nessas primeiras edições aqui. E tem esse que o Paulo falou, que os vilões são tudo. Pelo menos isso, uma grande maioria, são personagens pés no chão. Não tem nenhum superpoderes assim. Tirando o Homem-Aranha e o Electro, assim, que são, tem poderes mesmo. O Lagarto, mas o Lagarto aparece, sei lá, uma vez só nessas edições. O resto é tudo, sei lá, o Dr. Octopus, que é um tiozinho que tem os braços mecânicos, normal. O Abutre é um velho que sai voando. O Camaleão vale citar que o Camaleão não tinha o poder de se transformar. Ele só usava máscara mesmo, colocava a máscara por cima da máscara branca dele e fingia que virava super-herói. Tem os vilõezinhos, tem os executores. Tem o Duende Verde, que ele não era o Duende Verde que a gente conhece. Ele era um cara que voava numa vassoura a jato por aí. Tinha um mistério, parecia que tinha superpoderes, mas era só ilusão. O Kraven, que era um caçador normal, então não tinha um vilão assim, que era um super poderoso, não tinha um, oh meu Deus. Tanto que o Dr. Octopus, quando surgiu, veio desse negócio do o Aranha tá sempre evoluindo ao longo das edições, que ele parece que ele não aprendeu nada quando o tio dele morreu, que ele fala, isso não é problema meu, eu sou invencível, não sei o que. O Dr. Octopus também, ele foi pra cima do Dr. Octopus, eu bato nesse velho de boa, ninguém me para, eu sou um Homem-Aranha. O Dr. Octopus dá dois tapas na cara, joga ele pra longe, ele fica, meu Deus, estou triste, melancólico, eu vou desistir. Senão tá chamando a fazer o serviço de coach lá na faculdade lá, ele tinha desistido aí. Aliás, é uma coisa de desistir, é o que o Aranha mais faz nessas edições aqui. Eu vou desistir. Não vou. Eu vou desistir. Não vou. Sempre termina a história, parece, se você colocar aquela musiquinha da série do Hulk lá, musiquinha triste do Hulk, combina muito com a maioria dessas edições, assim. Então, mas o tirando o Homem-Areia, que eu falei, que ele tem poderes mesmo, que ele vira areia e o Electro, todos têm. Então, eu tô dando uma passada pelas edições aqui. A gente tem o que vai ser citar, o chefão. Tem um outro que depois até toma uma proporção maior, né? Que é o mestre do crime. Então, o mestre do crime, que o pessoal acha que é o Foswell. Tem uma desculpa que acha, mas meu Deus, será que eu faço? Aí no final não é, um cara aleatório que nem revela quem é. Tem os próprios Esmagaranhas, que o Jameson começa a usar. Depois, acho que curiosamente, né, uma das identidades, porque ele assume, digamos assim, uma identidade que não era nem o Black, né, que era um dos mais famosos lá dos gangsters. Era um gangster qualquer mesmo, assim. Não, nem chega a falar quem é. Só que depois, muito tempo depois, acho que o Rick Remender usa esse mesmo vilão e bota a identidade dele como se fosse o irmão da Beth, né, não sei se vocês sabem. Nas histórias do Rick Remender. Só pra explicar, é o Venom do Flash Thompson do Remender, pessoal. Isso, E vale ressaltar, né, o irmão da Beth, que morre logo nessa história do chefão aí, ele vira um trauma pra ela, né? Porque, sim, a princípio, todo mundo adorava o Homem-Aranha, que não sei o que, as meninas e tal, menos a Beth. A Beth tava mais interessada no Peter mesmo. E depois ele fica muito indignado com a Beth, Porque, isso aí foi uma criancice sem tamanho, né? Porque a Beth quer casar com ele, ou quer namorar com ele, porque ele é um cara pacato. Porque é um cara que não faz nada, não sei o que, sei o que lá. Isso deixa ele muito indignado. Ele dá um não pra Beth, diz que não vai mais namorar com ela e por aí vai. Parte porque ele não vai deixar de fazer a vida dele como Homem-Aranha, né? O único ganha-pão que ele tinha era se fantasiar de Homem-Aranha, bater foto e vender pro James. E a Beth só querendo cortar as asinhas dele desde o começo. E a gente nota agora por quê, né? Porque achava perigoso ele sair se arriscando, andando pelos prédios arranhados e chegando muito perto dos vilões pra bater foto. Mal sabia ela, né? 15 edições, a Beth foi sequestrada umas 4 vezes e ela viu a tia May ser sequestrada junto. Sempre o Homem-Aranha aparecia e ainda teve uma vez que o Dr. Octopus deu um pau no Homem-Aranha, tirou a máscara e era o Peter. Ela olhando, cara, eu tenho que tirar esse moleque dessa vida aí, senão ele vai morrer rápido. Vale ressaltar, essa tira a máscara do Homem-Aranha, o Peter, e ninguém acreditou, né? Foi a primeira vez que é revelada, entre aspas, a identidade do Homem-Aranha. Só que, coincidentemente, o Peter tava muito fraquinho, tava doente, tinha pego um vírus. Por sinal, né? A fraqueza do Homem-Aranha é sempre um resfriado, né? Já notaram? É. Pegou um resfriado e se lascou. E pra quem? E pra, como a gente falou no começo, alguém que usa uma máscara fechada deve ser horrível. E o que acontece? Ninguém acreditou que ele era o Homem-Aranha de verdade e acharam que ele era apenas o Peter, fingindo que era o Homem-Aranha pra poder salvar lá o... A Beth, né? A Beth, isso. Pra complementar, a Beth via no Peter o porto seguro que ela não tinha, né? Peter era um cara que tava tudo traçado pra ter um grande futuro, né? E tipo, o cara estudioso, melhores notas, ia entrar numa baita faculdade, entrou, né? Felga, na boa. O Peter tava tudo traçado pra que ele ser aquele cara que ia entrar no Twitter e estragar minha infância! Não, mas pera aí, calma. Isso antes dele virar o Homem-Aranha. Depois que ele virar o Homem-Aranha, e a Beth só conhece esse lado, a Beth não conhece o lado tal. Ela conhece o lado do Peter confiante. Claro, isso muito em razão da personalidade adquirida por ele ser o Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo ele era um cara que seria um futuro. E tipo, a Beth, acho que ela também tinha aquela questão do trauma do irmão. Porque apesar da o irmão era enrolado e tal, mas o irmão era formado, era advogado e tal. Então era pro irmão ter um futuro, né? E ela via também esse problema do Peter, né? Mas ela também via ali um porto seguro, né? Todo mundo na idade do Peter, ninguém quer saber de porto seguro. Ela não, talvez por até... Apesar dela da diferença de idade não ser muita, mas ela, em razão dos traumas, você cresce mais rápido, né? Ela, então, tem essa visão do Peter, né? Por isso que ela se interessa mais pelo Peter. E depois a gente vê, né? Que a própria Liz Allen também. Porque o Peter parece ser mais maduro do que o Flash Thompson. Flash Thompson passa a maior parte das edições, né, cara? Como todo adolescente gazeteiro, né? Mas então, uma coisa que as revistas, inclusive, teve alguns autores que depois pegaram isso, se tu for ler, é verdade. Muitas vezes o Flash só revidava. Ele tava, tinha hora lá que ele tava na dele e o Peter que ia ser babaca também. O Flash vai fazer a versão dele do Cobra Kai, né? Não, tem uma história que é dos anos 80 ainda, que o Peter fala: você aterrorizava a minha infância. Aí o Flash: cara, que eu lembre, eu revidava e você era seu Daniel San de merda. Aí ele: talvez eu fosse um pouquinho exaltado em querer lutar com você no boxe, né? Mas... Vale ressaltar que a Liz, né, ela se invoca com o Peter e se decepciona com o Peter a primeira vez que ele revida do Flash, né? Cara, não. Fala, pô, eu pensava que é diferente, não sei o que. Não, a primeira vez que ele desceu a porrada até o Flash cair no chão, porque nas primeiras, edições ele xingava o Flash, aí teve lá na... Sim, quando eu falo revida no Mook. Não, no Mook teve aquela do Cérebro Vivo, que ele deu um soco no Flash e o Flash desmaiou. Aí todo mundo achou que foi porque o Flash tava olhando pro lado na hora. Porque bem na hora. Sim, eu sei que... Mas eu tô dizendo, tem uma hora que eles brigam no pátio da escola e aí ela se revolta com o Peter. Cara, na verdade, se a gente for parar pra ver, é o Cobra Kai completo, né? Até as cores de cabelo combinam dos três. Vai, tá vendo? A gente não sabia, ó. Tá vendo de onde o Cobra Kai se inspirou, né? Cobra Kai não, o Karate Kid, e depois, talvez, da versão do Flash, né? Anos depois pelo Remender, né? Talvez tenha sido a versão Cobra Kai. É que essa trama é meio... É muito... Como é que fala? É comum de colégio, né? De clichê americano, né? Na verdade, assim, o Homem-Aranha, e acho que essa é a grande qualidade, e foi o grande diferencial, é que você não tinha só o Peter Parker saindo na aventura pra bater nos vilões, né? Você tinha histórias que só giravam em torno dos problemas domésticos, vamos dizer assim. Esses problemas dele com a Beth, o problema dele com a tia. Felga, vale ressaltar, a gente tá falando que é clichê americano, mas na verdade, a gente pode dizer que o Homem-Aranha, digamos assim, foi uma fonte criativa para esses filmes que vieram depois, né? Porque esses filmes que a gente costuma ver de criança, adolescente, não sei o quê, meio que tendo essas confusões nas escolas, são as coisas mais dos anos 70, 80. Foi muito depois do Homem-Aranha. Sim. E só pra ter uma noção, o único protagonista adolescente, assim, de revista solo que tinha antes do Homem-Aranha era o Superboy em Pequenópolis. Ele tava muito mais pra Flash Thompson do que pra Peter Parker, cara. Ele era o cara que namorava a líder de torcida, que tinha o melhor amigo no negócio lá, e fazia e acontecia tudo e por aí vai. Então, assim, até acho que foi uma das coisas que deve ter birrado lá com o Cub era isso, porque do jeito que o Cub também adorava desenhar a protagonista louro, o Homem-Aranha dele devia ser um Flash Thompson com um anel. Bom, enfim, a gente, só pra fechar essas coisas dos vilões aqui, a gente também tem, fora esses bem conhecidos, a gente tem um que se tornou o vilão clássico de histórias mais clássicas ainda, que é o Kraven, né? Que também é um personagem muito pé no chão, apesar das motivações dele iniciais serem muito estranhas, né? No começo. E juntando todos esses bases aí, né? A gente teve o primeiro anual feito pelo Steve Ditko, que é a formação do Sexteto Sinistro. Só que eles tiveram uma ideia meio maluca lá de querer atacar um por cada vez, né? Um cada vez no seu cenário favorável, né? Que foi a ideia deles. Um jogo de videogame. Fizeram um sorteio e foram dar como se fossem inimigos por fase do Homem-Aranha, né? Logo depois é que decidiram que não deu certo ser preparado, vamos atacar todo mundo junto, né? Então, depois. Mas gerou uma história muito boa, né? O anual é muito legal, cheio de pineapps depois que contam aquelas núcleos que eu falei aqui do Homem-Aranha, né? Do Clarim, da escola, da Tia May, de alguns vilões destacados e por aí vai. E, pelo que eu me lembro, foi a primeira vez que você viu o Steve Ditko desenhando splash pages, né? Que eu até falei pros meninos aqui, as histórias às vezes pareciam ser bastante longas, mas assim, diferente do que aconteceu com o Jack Kirby, que às vezes a história andava pra muitos lugares, você vê muitos quadros de Steve Ditko mostrando em detalhes cada luta. Então tinha muita fala, tinha muito recordatório, mas você via a sequência de luta quase todinha de uma maneira cinematográfica. Então ele pulou aqui, ele deu um mortal pra cá, ele deu um chute aqui, ele pousou aqui, por aí vai. Então olha, sem ler os quadrinhos, sem ler os balões, olha as páginas que você vai ver que tá a sequência de luta bem desenhada mesmo do Steve Ditko. Isso é um destaque que ele tem que você não via no Kirby. O Kirby não demorava, não tinha essas sequências de luta que levava páginas e páginas, não. Foi nessa história aí que começou um dos casais mais bizarros do Homem-Aranha, que era a Tia May o tempo todo dando em cima do Octopus. Não, ele é um doutor, é um cara respeitável. Exatamente. E a Betty desesperada. É um doutor, ele vai me ajudar. Essa história é muito hilária, porque a Tia May tá sendo enganada desde o começo. Ela acha que tá de boa, tá sendo convidada. Tá ganhando biscoitinho, chá, não sei o quê. Ela fingindo que tava, ela tava de sonsa, cara. Ela tava querendo dar em cima dele. A Betty, né, é que era adolescente que tava impaciente. Não fale assim do doutor. Uma pessoa tão educada e por aí vai. Anos depois, né, tava lá ela se casando com o velho. Essa edição também, Coveiro, acho que é legal também destacar, e acho que houve, em vez de fazer todo mundo e tal, atacando ao mesmo tempo, é o fato de, vamos dizer assim, o Stan Lee, né, eu não sei se já tinha sido feito mesmo, mas ele aproveitou e apresentou todas essas criações, né? Todo o universo Marvel. A propaganda em pessoa, né? Olha, aqui está o Thor. Você vai encontrar ele nas páginas tal e tal, tal, da revista tal. Aqui está o Homem-Formiga, também você vai encontrar na revista tal, tal, tal. Não, eu não sei se essa foi uma das primeiras edições, eu acho que deve ter sido. Essa foi a primeira anual da Marvel mesmo. Que tava tudo dentro do mesmo universo, né? Não, que deu aquela... que tudo dentro do universo tava desde o começo, porque, pô, o Homem-Aranha tava lá com o Quarteto Fantástico logo na primeira edição, pra mostrar que tava tudo relacionado mesmo. Mas acho que com certeza foi a primeira do Mal, e foi a primeira que o Lee baixou o marqueteiro e vamos dizer assim, ó, é a revista que mais vende a do Homem-Aranha? vamos mostrar pro pessoal que tem esses outros heróis também, né? Vai que eles compram. Depois, ó, depois até os X-Men apareceram. Ele deu o trabalho de achar justificativa, cara. Era assim, tipo, o Flash Thompson tropeça e vai parar do lado do Doutor Estranho. Okay. Pois é. É bizarro. O que o Doutor Estranho tá fazendo? Passeando na forma astral dele. Aí, pois assim, é. outras coisas assim bizarras, a gente aceita por causa da época, mas é engraçado pensar que, tipo, o Kraven, ele... O Homem-Aranha fugiu e o Kraven resolveu se entregar, porque literalmente, ele tava lá no zoológico, aí o Homem-Aranha pega lá o cardzinho que diz qual é a próxima fase, que ele tem, próximo inimigo que ele tem que enfrentar, e vai embora, e deixa o Kraven lá, e o Kraven aparece depois na cadeia, junto com os outros. Aí ainda chega assim, tipo, e não era uma cadeia que nem nos quadrinhos, toda preparada pra super vilões, não. Era aquela cadeia com cadeia com grade, cara, vai cadeia, com Homem-Aranha lá parado. Ah, droga, eu não vou conseguir escapar dessa vez. Dessas, né? E vale ressaltar que quando o Dicto foi começando a ganhar mais liberdade pra fazer, surgiu também outros vilões mais meia-bocas, assim, que eu nem sei se continuaram depois. Tem um que era o Cometa, que eu não conheço mais. Meteoro, né? É Meteoro, né? Meteoro, enfim. Meteoro. Só pra você ver como me marcou, né? E a outra que era um cara que era o simplesmente Joy, né? Um cara que, o nome é simplesmente Joy. Nem sei se tem nome de super-vilão. Que era um cara que foi perturbado lá no meio do ataque e era um ator, uma coisa assim. Depois do Sexteto Sinistro aí, dos principais, surgiram mais dois vilões que ficaram então por aí até hoje. Quer dizer, não sei até hoje que eu não leio mais. Estavam por aí até hoje, que é o Magma e o Escorpião. Isso, e era depois realmente. Dessa leva. O Magma, que vale ressaltar, depois de muito tempo fora dessas edições, ganhou um parentesco com a Liz, né? Eu até achei, quando a Liz, de determinado momento, que a edição que o Magma aparece, a Liz tá meio perturbada das ideias. Eu assim, será que nessa época já juntaram a Liz com o Magma? E fiquei assim, né? Porque ela não tava querendo falar com o Peter nem nada, mas isso não explica direito porque ela tava magoada. E também não fazia parte muito do tipo do Dicto, né? De relacionar muitos vilões com os heróis, de não deixar aquela coisa muito conveniente, né? Tudo tá interligado. Isso não era muito perfil do Dicto. É, também aparecem outros personagens, que na verdade que viraram personagens de outros heróis, né? O Besouro. Depois eu fui saber que o Besouro não é dele, né? Ele não, é do Tocha Humana. Foi herdado pelo Tocha Humana. É, o consertador que o Paulo citou aí, que nessa época era um alienígena, depois mudaram no seu corpo. Inventou, né? Que era tudo um plano maluco lá. E na verdade ele é o cara que prepara os trajes tecnológicos dos vilões. Que inclusive um desses alienígenas aí era o Quinquebec. E o Homem-Areia, que foi criação do Homem-Aranha, foi emprestado pro Tocha Humana por um tempo, né? É, e ele fez parte do Quarteto Terrível também, não é isso? Sim, foi. Ele só foi voltar pro Homem-Aranha lá pros anos 70, 80, cara. Ele ficou muito tempo longe da franquia. Muito tempo mesmo. Até é estranho, assim, porque só depois que alguém fala que a gente nota que tem alguns personagens que apareceram ali e depois desapareceram, assim, passaram um bom tempo. O Connors. O Connors continua aparecendo depois como o Connors, mas o Lagarto só vai voltar a ser... Só vai aparecer o Lagarto de novo lá pela edição 60. Tava mais de um ano e meio, dois anos de Romita. É, ele volta pra aparecer rapidamente pra ajudar o Peter lá a salvar a Tia May, né? Tinha uns vilões desses vilões Megatrefe que ele tinha criado, o Saqueador. Na verdade, era uma referência a outra doutrina do objetivismo. Não, os vilões são saqueadores. Então, eu vou criar um cara com esse nome também, então. Na época que ele já tava dominando os roteiros. Uma coisa que a gente tem que mencionar, que nessas 38 edições, é a única época da história do Homem-Aranha e da Marvel que as histórias rolavam em tempo real. Porque dentro da história, digamos, foram 4 anos do Peter, e dentro da história você vê que passaram 3 anos e meio, 4 anos. Porque dá tempo do Octopus ser preso, julgado, sentenciado, passar, cumprir a pena e ser solto. O Frederick Foz é a mesma coisa. Ele é preso, acho que na 8 ou na 9, sentenciado, julgado. Quando chega lá na 20 e pouco, aí ele volta em liberdade condicional pra trabalhar pro Jameson de volta. E o Peter, ele começa com 15 anos, é dito lá, acho que na... Não lembro se foi na Maze 15 ou se foi na primeira edição que ele tinha 15 anos. E você vê ele no final, ele já tá bem 6 meses na faculdade já. Porque ele já conhece... Na verdade, já foi... ele chegou na faculdade sendo cuzão com todo mundo. Por isso que ninguém queria amizade com ele. Mas, assim, tipo... Ou seja, passou-se muito tempo. Porque o cara não vai entrar na faculdade com 16 anos. Ele tinha pelo menos uns 18, 19, quando termina a fase dídico, então... Naquela edição do Mestre do Picadeiro lá, que tem a participação especial do Demolidor, o Demolidor fala que ele tem 17 anos. Assim, dá pra notar que, assim, há uma passagem de tempo considerável aí, então... Como ele faz isso, eu não sei, mas lá com o sentido dele é... parece um garoto de 17 anos, tal, né? Tirou a pulsação cardíaca, fez um cálculo da média, enfim. Vale ressaltar, né, o Steve Ditko se deu muito bem, acho que foi o personagem convidado que ele mais ficou livre e parecia que tava... desenhando com gosto ali, foi o Demolidor, né? Porque, inclusive, ele trabalhou os personagens coadjuvantes do Demolidor na história, né? E eu acho que era um personagem que eles faria bem. É curioso porque o Stan Lee jogou o Romita pra ficar lá no Demolidor em banho-maria esperando o Ditko sair. Depois, assim, quando a gente olhou os bastidores, nota que, tipo, o Stan Lee ia deixar o cara no Demolidor até o Ditko sair, cara. O Stan Lee já tava assim, não vai aguentar muito tempo, não. Uma hora a venda vai cair e ele vai desistir. Nessa hora eu trago o Romita e ele vai fazer o meu plano de virar isso aqui, virar arte com super-heróis. E falando em vilões, assim, né, a gente não pode deixar de citar um que é o mais recorrente de todos ali. E é vilões entre aspas, em determinado momento ele realmente vira um vilão, que é o Jonathan Jameson, né? Que até então era um antagonista, brigava, era um alívio cômico. Aos poucos o Peter começou a fazer realmente piadinha lá pra... acho que foi a quinta edição que começou a fazer o seu Homem-Aranha piadista, né? E aí ele vira... vira não, né? Ele contrata os serviços do Smith, né? E controla o Esmaga-Aranha, né? Não. Ele não contrata. Não, ele não contrata. A primeira tentativa do Jameson foi o Escorpião. Sim, sim. Que é carga que ficava... Que era um capanga dele mesmo. Que era um faz-tudo dele e tal. Foi a primeira tentativa dele de criar alguém pra acabar com o Homem-Aranha. Quando ele vira o robô e tal, a culpa é do Peter. Porque o Jameson falou, eu tô cansado dessas ideias, vive umas ideias malucas chegando aqui no meu pé e tal, eu não quero saber. Aí o Peter falou, não, peraí, isso aí não vai dar em nada, esse robô não vai me fazer mal nenhum tal, quer saber uma coisa? Eu vou estimular o Jameson a comprar, porque aí eu vou lá, dou um pau e tiro um monte de foto e ganho dinheiro. Esse foi o raciocínio. Mas ele contratou no final das contas, foi culpa do Peter? Foi, mas o Jameson... Ele contratou porque o Peter ficou lá, então, com o cara, como parecia. Mas eu tô dizendo que o Jameson contratou, né? Mas enfim, contratou e ficou. E deu um trabalhinho, né? E o Peter teve que enrolar muito pra a identidade dele não ser relacionada. Porque em vários momentos ali ele podia ter se lascado. Cara, o Jameson também tava de sacanagem. Porque de repente o Peter, meu Deus, eu tenho que ir pra Flórida. Aí o Homem-Aranha do nada, Jameson, eu vou pra Flórida. Você quer tirar fotos minhas lá? Mande o Homem-Aranha, mande Peter Parker aí pra lá também. Tinha dessas, mas o Jameson tava tão aficionado pela coisa que engolia a história, né? E eu acho que é o último que a gente não citou, mas talvez a gente valha a pena citar mais pra frente quando a gente falar de um certo coadjuvante que vai surgir, um antagonista, né? Que vai surgir, é o Mendel Strom, né? Que cria dois robôs mais esquisitos, mas a gente vai falar mais adiante sobre isso. O Mendel Strom só foi realmente voltar só na saga do clone depois, não? Disso aí? Aí eu não tô lembrado, não. Ele chega a voltar algumas vezes, uma vez, e ele some. Aí só volta na saga do clone depois. A gente já citou aqui, né, que tem meio que um cisma das histórias. Começa lá, o Paulo já falou até, né? Começa na edição 18, quando eles começam a brigar, o Lee. Lá pra edição 24, o... 24? Não, 25, né? O Ditko deixa de falar com ele e ele começa a fazer histórias à parte, assim. E a última edição da história da fase do Ditko, né, que é lá pra 38, o Ditko assume até o plot, enfim... acho que só não faz a letragem, né? E a gente vê que há uma mudança grande do perfil das histórias do Peter Parker ao longo dessas confusões, dessas brigas, né? Mas acho que a mais drástica delas é quando, de repente, você percebe que o Ditko quer mudar até os coadjuvantes da história, né? É, tem a quebra que vai lá pra, vai pra universidade, né, o college americano. O Peter parece que é o único que, da escola dele que ganha a bolsa, né? O Flash vai tão pago, né, pelos pais, provavelmente. Não, o Flash também ganha a bolsa. Ele ganha a bolsa de esporte, né? Por esporte, e o Peter ganha por ser inteligente. Aí a Liz é sumariamente descartada, né? O Peter até tenta, falar com ela, na despedida do colegial... Mas os pais puxam ela de lado e é uma despedida assim meio abrupta, meio cortada assim, sabe? E ao mesmo tempo acontece com a Beth. A Beth, de repente, depois de ter levado uns foras lá do Peter, ela simplesmente é cortada fora das histórias, ao ponto de que o Jameson depois fica atrás de uma secretária, aí tá sempre com uma secretária nova a cada história, né? E volta depois o Ned procurando, né, pela Beth, mas ou seja, o Peter se enganou, ele achou que eles tinham juntos sumido pra se casar, que em algum momento o Ned que até então só tava saindo, né? Já chama ela pra se casar, né? Não tinha rolado nem beijo aí, pelo menos visualizando no quadro, né? E aí eles desaparecem com boa parte dos coadjuvantes, aí se cria novos, né? E aí eu não sei o quanto tem disso do Stan Lee, né? Ou se na verdade todos esses personagens novos que surgem, se são da cabeça do Dicto e o Lee teve que engolir. Provavelmente sim, né? Provavelmente foi isso mesmo, e tanto é que uma das primeiras coisas que o Lee faz é mudar a personalidade de todo mundo ali. Porque assim, cara, quando chega na faculdade, volta o Peter a ser cuzão. Muito como eu falei, ele tava, tipo, ou até o Flash tentou ser legal, e ele, vai tomar no cu, seu filho da puta. Era todo assim, não falava com ninguém. Aí chega uma hora que aí todo mundo começa a escrotizar ele. Aí fica, sei lá, da 32 a 38, toda vez que a Gwen, o Harry e o Flash olham pra ele, é pra xingar. Então, aí a gente tem esses personagens aí. A gente vê pela primeira vez a Gwen Stacy, que é bem diferente do jeito que o John Romita desenhava ela. Ela era uma lourona bonita, assim, com penteado, de porte e tal. Parecia ser muito mais cara de mulher do que de menina, como depois foi... meio que mudado um pouco, vai. E ela era, a princípio, assim, a menina que se sentia na escola, né? Todo mundo errava pra ela e por aí vai, e fica incomodada porque o Peter não olha. Que nessa fase que o Paulo falou que o Peter tava puto, que não falava com ninguém, era porque o Peter tava preocupado com a fase da tia May, que a tia May tava morrendo e ele não sabia ainda o que era. Logo depois ele descobre que o que tá matando a tia May é a transfusão de sangue que ele chegou a fazer e que as partículas radioativas que tinham no sangue dele contaminaram a tia May. E tinha que dar um jeito de salvar ela. Quando é que foi feita essa transfusão? Porque tem lá um coisa... Ó, eu não sei se foi de sacanagem, mas quando é que foi feita essa transfusão? Algumas histórias antes. É, eu não vou me lembrar agora. O Paulo talvez saiba. Não lembro, não, quando foi isso. Foi logo no começo. Ela teve, sim. Uma das vezes que ela ficou doente e precisou de uma transfusão. Transfusão, e aí o acho que estavam os meninos até na escola lá, e ele falou assim, ih, Peter, você vai ter medo de agulha? Aí ele tava com medo de que o teste lá desse e indicasse que ele era Homem-Aranha, né? E todo nervoso. Aí quando o teste deu que não tinha nada, não acusou nada, aí ele fez a transfusão. Foi. E eu não me lembro qual era a edição. Mas enfim, e aí a Gwen era esse tipo, né? Então você vê que o Stan Lee, se dependesse dele, não era o perfil do personagem que ele queria criar. O Harry que aparece, já com o cabeludinho todo escovadinho, né? Ele é um cara que a princípio até tenta ser amigo lá do Peter, lá, não sei o que, dá um cumprimentar. O Peter passa direto com ele. Ele acha o Peter um pedante desde o começo. E aí ele fala, esse cara tá assim porque ele ganhou uma bolsa por ser o melhor aluno da escola e acha que é melhor que todo mundo. E aí ficou esticando isso por muitas edições. Mas o Peter se achava. Sim, mas o que eu tô dizendo é que, a princípio, ele passou direto que tava preocupado com a tia. Era o que a história contava. E aí, o Flash era o único que foi reaproveitado lá do coisa. O Flash tentava até dizer, olha, o Peter tal, porque o Flash até tava mais bonzinho com o Peter nessa época. Mas, de repente, o Peter realmente mudou o comportamento dele por causa dessa história. Aí o Peter falou assim, ele voltou a ser um babacão. É o que eu falei, né? O Flash não era de todo mal. Ele revidava o comportamento da forma como o Peter tratava ele. pode interpretar assim mesmo, né? Puro suco de Cobra Kai aí. E aí, um personagem já veio aparecendo um pouco antes, mas não era nomeado. Era um dos personagens com um cabelinho mais escovadinho também, que participava do clube de ricos do J.J. Jameson. Que vale ressaltar, J.J. Jameson, ele não só tinha um clarim, não. Ele tinha pelo menos indicava isso, né? Um conglomerado de mídia. Porque nas primeiras histórias ele não era do Clarim, ele falava que era as imagens era pra revista dele chamada Now. Depois é que entrou essa história do Clarim. E também logo nas primeiras histórias, ele quando podia, ele falava na TV. Então eu entendia que ele tinha acesso à televisão também. E falava como repórter. como, sei lá, comentarista, sei lá o quê. É âncora. Esse programa que ele... Igual na série do desenho de 94 lá. Depois que eu acho que ele foi gastando dinheiro, tentando pegar o Homem-Aranha, gastando dinheiro, foi vendendo a TV dele, vendeu a revista, ficou só com o Clarim. Mas no começo ele parecia ser... E hoje só tem um programinha na internet. Só tem um podcast lá. O Flow. Tem um Flow lá. Então assim, o Jameson participar desse clube aí social lá, contando vantagens, fumando charuto e tal, parecia esse carinha do cabelo escovado. Lá para uma das últimas edições, que é justamente que aparece o Maelstrom, identifica que ele é o Norman Osborn, né? O tal Norman Osborn. Que aí levanta um monte de questões, né? A primeira, que a gente vai poder falar aqui, né? Como é que era essa questão de ligar o Norman Osborn ao Duende Verde? Porque o Duende Verde, que a gente mal citou aqui e que a gente vai falar agora, é um personagem que aparece desde o começo e que nunca teve a identidade revelada. Ele sempre estava relacionado a ser um cara que tinha alguns equipamentos eletrônicos, bombas, parecia ser coisas de estranhas, né? Tipo um sapo que explodia, enfim, uns artefatos meio malucos, mas era tudo tecnológico. E ele queria ser o rei dos gangues, né? Queria mandar no pedaço. A princípio, toda a motivação dele era essa. A gente sabe, com o decorrer do tempo, de que Norman se tornou o Duende Verde, mas durante essas 38 edições, não se tinha associado diretamente a isso. E aí surgiu toda uma polêmica depois, e o Stan Lee acreditava nisso, né? Que uma das brigas é porque o Stan Lee sempre queria revelar a identidade e que na ideia que a identidade fosse revelada fosse a do Norman e o Steve Ditko não queria e que o Steve Ditko disse que queria que fosse um cara desconhecido, por aí vai. Parece ser mesmo um caô do Stan Lee essa parte. Por quê? Porque provavelmente quem criou o Norman, se foi o Ditko, como é que o Stan Lee queria que ele que fosse do NV? Eu acho que foi um motivo assim de que... com o tempo isso, ao longo pra si, isso fosse revelado, mas demorou e acabou a parceria antes de ser. A frase que foi dita, dizem que foi o Ditko que disse isso aqui, não sei se foi em alguma entrevista que ele deu, alguma coisa assim, mas a frase dele é mais assim, ó, agora digira isso aqui, eu sabia desde o primeiro dia, desde a primeira história do Duende Verde, quem seria ele, eu sabia absolutamente porque eu plantei esse personagem no clube de negócios do Jameson. Plantei junto com, dentro das histórias em que Duende Verde aparecia. Eu coloquei o filho dele, que tem o mesmo tipo de cabelo, e são os únicos com o mesmo tipo de cabelo, nas edições da faculdade em que o Peter aparece. Ele aparece sendo um vilão numa das minhas últimas histórias. Como assim vocês ainda têm dúvidas que eu não sabia quem deveria ser o Duende Verde? Então, eu acho que tudo levava a crer que sim. E acho que o Paulo me lembrou em algum momento que no momento que atiram no Maelstrom, né? Que é um negócio bem suspeito. E que a gente sabe que no final da história é o Norman com o rifle lá, sei lá o quê. A posição é meio estranha, né? É do telhado. É numa janela no telhado. Não. Ele tá indo... É de uma janela. Tipo, é uma janela que não tem nem apoio. E a bala atira de lá, de longe, né? Então, provavelmente, essa parte é caô do Stan Lee. Provavelmente, o Ditko tá certo. Ele queria que fosse o Norman mesmo, né? Agora, por que que o Lee foi dizer tempos depois que o Ditko queria que fosse um cara comum, não sei. Talvez fosse um cara comum mesmo, porque até então não tinha sido apresentado o Norman. O Norman tava começando a ser apresentado agora. Norman tinha aparecido em duas edições só. A primeira, essa do Maelstrom... A outra, que é a última do Ditko, que sabe-se lá por quê, assim, hoje a gente sabe que é porque ele é Duende Verde, mas na hora, assim, do nada o Norman olha assim, quer saber, eu vou contratar uns capanga pra bater no Homem-Aranha. Aí contrata uma porrada de gente, coloca um bigode, ninguém reconhece aquele cabelo, e, assim, a última briga do Homem-Aranha é com os capanga que o Norman mandou bater nele, assim, aparentemente sem motivo. Pô, essa cena do Norman pagando os capanga, eu tenho que citar que é uma das coisas que só aconteceu nos anos 60, que ele fala que vai pagar metade do pagamento agora e depois a outra metade, depois que os caras fizeram o serviço. Mas não como a gente pensaria, né, da metade do dinheiro agora, metade, literalmente, ele corta o dinheiro pela metade, tá aqui, ó, pedaço pra você, depois que vocês mataram, eu dou o resto, vocês colam e se viram. Bom, e vale ressaltar que o mistério do Duende Verde, que foi realmente, eu acho que o mais mantido por edições e edições, né? Até então, o que era revelado dele era justamente que era um cara de, acho que às vezes, terno verde, por aí vai, sempre usando um chapéu e o rosto sempre aí coberto, ou pelas sombras, ou por uma paisagem, assim, que tapava o rosto dele, né? E é curioso, porque por um bom tempo, quando surgiu aquele filme lá do Amazing Spider-Man do Andrew Garfield, né? lá pra cena pós-crédito aparece um cara de chapéu e tal, não sei o quê. E eu, com as teorias malucas, achei, pô, estão trazendo o Norman já e esse cara vai ser o Norman e por aí vai e tal. Enfim, doce ilusão, né? Que desperdiçaram uma ideia boa pra fazer uma referência dos quadrinhos e foi jogada fora. Cara, o pior é que eu fui olhar aqui esse disfarce do Norman Osborn, ele está disfarçado de Heisenberg do Breaking Bad. Coloca depois no link. Mas era sempre assim. Então, assim, se fosse mostrar o cabelinho, tava escondido sempre porque o cabelinho tava com o chapéu, né? Pelo menos nessa parte antes de aparecer mesmo o Norman, né? Que vale ressaltar, o Norman, quando surgiu a primeira vez, ele não era citado, mas tinha realmente aquele cara sempre do cabelinho e tal. Não tinha nome, mas tava lá, o Jameson fumando e os caras sempre zoando, né? Contando vantagem, por aí vai. E aí o outro grande mistério que perdurou por muito tempo e também foi motivo de muita confusão no editorial foi a sobrinha da vizinha da tia May, né? Que é a sobrinha da tia Ana, que é a Mary Jane Watson. Que mistério, gente, porque é aquela personagem que o Peter ficava correndo, não queria aquele namoro encomendado. Ele diz, mas tia, eu já tô namorando a Beth aqui. Beth, minha filha, Beth é muito mais velha que você. Vou namorar a Liz. Que Liz, essa menina não tem futuro. A menina certa pra você é essa Mary Jane Watson. E, cara, que confusão deve ter sido editorial, porque... Às vezes que aparece ela, e de corpo muito bonita, né? Bota uma rosa na frente tapando, ou cobre um rosto, bota ela de costa, enfim. E assim, cara, eu tava falando da idade da Beth e tal, mas ela não parecia ser uma adolescente não, né? Ah, Mary Jane. Até mostrar o rosto, ela pode até ser. Podia ser bem desenvolvida, mas era adolescente. Podia ser. Não tinha cara. Mas... De modelo mesmo, cara, já. Até a cena que a Beth e a Liz entram na casa da tia May e veio a Mary Jane. Depois sai. Justamente, é o que eu ia falar. Vai tipo, competir com essa. O pessoal aí. Fica falando que é outro dos mitos que o Dick queria que ela fosse uma baranga, porque queria um negócio vida real e tudo mais. E o Lick queria que fosse uma modelo. Só que quando ela aparece, as duas vezes que ela aparece quando o Dick tipo, tava mandando no rolê já. Foi na 25 e na 38. E nas duas, desenhado uma modelo, sem rosto. Mas a expressão da Beth e a expressão da Liz, quando olham pra ela. É aquele puta que pariu que não tinha como o Stan Lee mudar. Não tinha o que ele inverter ali. Tinha que ser o supermodelo ali, cara. Do jeito que não tinha... Não dava pra ele tipo ser uma expressão de horror e ele ter inventado que... Ah, meu Deus, como vou competir com isso? Não, não. É tipo, elas estavam de queixo caído. Ah, só faltaram se apaixonar por ela também. Sim, sim. Então, o que levanta uma hipótese, assim, porque de onde surgiu esses boatos, esses rumores de que o Dicto queria colocar ela feiona, né? Eu até mostrei pra vocês no chat, né? Que acho que foi o Roger Stern, alguma coisa assim, num podcast, que comentou como é que deveria, na imaginação dele, alguma coisa assim, como é que ele achava que o Steve Dicto ia desenhar a Mary Jane, né? Botou um rosto lá, e que realmente parecia ser uma mulher mais velha, uma coisa assim. Mas não sei, é meio improvável. A gente não tem como... A gente sabe, na verdade, que não havia um consenso. Porque se tapavam o rosto, é que não tava tendo consenso. Acho que também porque ele gostava do mistério também. Eu acho que ele tava querendo enrolar isso aí até assim. Não duvido, não. Bom, então, assim, acho que a gente tá deixando passar aqui o horário desse podcast, né? Não quer deixar muito grande. Mas a gente não pode deixar de falar enfim, da despedida mesmo do Steve Ditko. A gente tem... Não tem nenhuma explicação pra saída, porque não teve nada botando ele pra fora. O História Secreta da Marvel diz que assim, a Gota d'Água foi uma revista que teve um jornalista que ele foi fazer uma matéria sobre a Marvel. Aí entrevistou lá o Stan Lee, entrevistou o Kirby, olhou como é que os dois faziam as histórias, o Lee e o Kirby junto faziam uma história do Quarteto Fantástico. Aí foi conversar com o Didi, conversar com os outros. Aí quando chegou a matéria, tipo a matéria, Stan Lee, o grande herói da Marvel. Aí vai falando, Stan Lee, Stan Lee, Stan Lee. Aí lá no finalzinho, ele tem dois desenhistas, Jack Kirby e Steve Ditko. Kirby ficou possesso de raiva e o Didico, tô fora. Quero mais saber, vou embora, isso aqui já deu, você tá querendo roubar meus créditos e saiu. E parece que acho que foi o, agora sim, quem foi, se foi o Roy Thomas, que disse que em algum momento quando foi entrevistado o Stan Lee, um jornalista perguntou como é que era feita as histórias do Homem-Aranha, e foi uma das poucas vezes que ele foi sincero, dizendo que fazia já tempo que ele não roteirizava o Homem-Aranha. Que quem faz tudo é o Dick, e por aí vai. estudar na história secreta da Marvel. E, não, assim, mas o Stan Lee, ele sempre foi honesto quanto a isso. Na entrevista lá que ele fez com o The Falcon, ele falou: olha, chegou uma hora, eu dei tudo que ele pediu. Ele queria mais participar no roteiro, eu dei. Ele queria o roteiro completo, eu dei. Eu fiquei só com os diálogos. Eu seguia o roteiro, que as anotações que ele mandava. O que é mais que ele queria, que assim, tipo, de mim, que eu não tava dando pra ele? Aí chega a ser irônico, se essa foi a gota d'água ter vindo por um jornalista que resolveu torcer a verdade, mesmo assim, tendo relatos de que as coisas não eram daquele jeito, mudar tudo pra heroicizar um e assim, diminuir os outros dois. Aí tem aquilo, um pouco antes, um mês, dois meses antes do Ditko sair, o Stan Lee já vinha preparando o terreno, porque o Homem-Aranha, ele apareceu nas histórias do Demolidor, que era desenhado pelo John Romita. Ele já queria testar o Romita desenhando o Homem-Aranha, teve um arco do Demolidor com o Romitão desenhando o Homem-Aranha, que depois do Ditko sair, foi o Romita quem assumiu. Pois é, não, ele já tinha trazido o Romita, porque o Romita sabia desenhar estilo romancezinho do arte. Aí quando o deixou ele lá no Demolidor pra ele aprender a desenhar um cara que fica se balançando pela cidade. Quando o Ditko saiu, o cara pro Lee era coisa perfeita. Ele congelou a cronologia naquele ponto lá, fez os ajustes que ele queria, aproveitou pra resolver logo os mistérios que tinham ficado. Tipo, da 39 a 43, ele resolve todas as pontas soltas que tinham. E, assim, tipo, a história para de andar até o Capitão Stacy morrer, praticamente. Aí fica sendo arte com superpoderes. E eu não dá pra gente tirar o crédito do Lee, porque a história continua vendendo, e bem ou mal. O Peter Parker que a gente conhece bebe muito mais da fase do Romita do que da fase do Ditko. Até porque o Peter Parker que a gente conhece é uma pessoa que a gente consegue se relacionar. Não uma pessoa que a gente teria medo e tentaria, quando entrasse numa sala de aula, a gente procuraria onde se esconder da metralhadora. E na verdade, assim, aquela coisa que eu sempre falo, né? As melhores fórmulas é quando os dois conjuntos, né? O escritor e o desenhista trabalham homogeneamente assim e o resultado sai legal. Eu acho que isso aconteceu no começo das histórias do Homem-Aranha. Apesar de ser muito interessante, principalmente a primeira sequência de histórias que é conectada, que é feita nessa fase baixo pelo Ditko, né? Ele vai da 31 a 33, é muito bem feita. Então, assim, vamos dizer assim, comparado ao que o Kirby fazia sozinho, o Ditko até trazia umas edições interessantes, mas era mais instável, que teve uns vilões ali, umas histórias ali muito meia-bocas, né? Mas estava levando o Peter Parker pra virar, talvez, o que o Paulo tava falando aí. Uma pessoa longe de ser um herói. E talvez, na concepção do que acreditava o Steve Ditko, o herói não é como o Stan Lee ou as pessoas imaginavam no começo, né? O herói da visão dele, né? Não era tão claro assim. E você via, porque o Peter de vez em quando tava agindo assim um pouco mais egoístazinho, feito aquela história como o Paulo falou aí, do Esmaga-Aranha, e que ele queria tirar proveito da situação, ou quando ele dá um pé nas duas meninas de uma vez só e fica bronqueado lá e dá uma birra, agindo com um perfil um pouco diferente do que o Lee certamente queria direcionar, né? Se a gente for parar pra ver, o herói, depois que ele teve 100% de liberdade pra fazer tudo o que ele queria, o Questão virou Rorschach. Ninguém considera o Rorschach um herói, pelo amor de Deus. Bom, se você perguntar aí alguns nichos aí. Enfim. Bom, aí a gente tem agora, só pra fechar, assim, um pouco do que representou o impacto do Homem-Aranha, essa fase, pelo menos, e que levou ele a se tornar o herói icônico que se tornou hoje, né? Acho que a gente pode comentar um pouco aí, mas eu queria levantar apenas uma pesquisa da época, da revista Esquire, de 1965, em que o Homem-Aranha realmente era um adolescente e tava atingindo realmente o público adolescente. E aí fizeram uma pesquisa lá pra elencar quem eram as figuras que eles mais consideravam emblemáticas. Isso de um modo geral, tá? Tendo uma personalidade fictícia ou não. E aí o Homem-Aranha ficou em primeiro lugar nessa pesquisa Esquire, seguido pelo Hulk, depois pelo Bob Dylan e depois pelo Che Guevara, como os principais heróis, e eles, características dele, que todos eles eram ícones revolucionários. Bom, o Homem-Aranha ser revolucionário, né? Mas aí um dos entrevistadores citou, né, que na verdade ele se identificava com ele pelos traumas, pelos problemas de dinheiro e pelas questões de existências levantadas. Então, realmente, uma parte do que era aqueles questionamentos que o Peter fazia, mesmo que um pouco mórbidos, meio que batia ou se interrelacionava com o americano jovem agora, da época, agora né? Que tu falou isso aí, no meu cânone pessoal, eu votei por mim. O Didico se demitiu quando o Lee resolveu tentar quebrar o gelo, ligou pra ele e disse: Dicto, eu tenho uma ideia pra uma história pra edição 39. Qual é, seu imbecil? Que é um crossover do Peter encontrando o Che Guevara? Bom, Felga, fala aí do que você achou do impacto dessa fase aí. Cara, se a gente for pensar, é revolucionário por quê? Porque não tinha, não se trabalhava muito esse lado da identidade secreta, né? Vamos dizer assim, da grande maioria dos heróis. Na grande maioria das histórias de heróis, o herói vai lá, resolve o caso da semana, vai pra casa e acabou. Não tinha essa coisa. Só pra se esconder mesmo, tipo assim, olha, esse aqui, eu quando não tô de máscara, acabou. Mas os coadjuvantes quase não importavam mesmo. É, tanto é que quando a gente, por exemplo, tem um... E aí, talvez um exemplo bom é o Batman. Tem muito tal que teoriza que não é que não é o Bruce Wayne o Batman. É Batman que é o Bruce Wayne, né? Na verdade, o Bruce Wayne que é o personagem. E a pessoa de verdade é o próprio Batman, né? Dada a vamos dizer assim, a forma, né? Como lida. Aqui não. Aqui a gente tá vendo, né? O herói, né? Os seus perrengues do dia a dia e tal. É revolucionário porque ninguém apostaria numa coisa dessa nessa época, cara. O Martin Goodman, apesar da, vamos dizer assim, olhando hoje, parece que ele tava rejeitando uma baita de uma proposta. Mas naquela época, cara, esse tipo de, vamos dizer assim, dessa dinâmica, desse tipo de drama, não tinha, né? Hoje é bastante comum, né, a gente ter esse tipo de dinâmica. Até pra poder você conquistar um público. Se a gente pegar até esses novos personagens da Marvel, Miss Marvel, o próprio Miles Morales, pegando esses dois exemplos, né? Eles têm essa dinâmica, né? Ou seja, não é só o super-herói, tem todos os coadjuvantes, tem todos esses núcleos. E se você for ver, até parecido, né? Com as suas devidas proporções e suas devidas características. Mas tem o núcleo da escola, tem o núcleo do trabalho, tem o núcleo do coisa e tal. Então não é só a aventura mascarada ali, não é só o personagem. Então é bastante revolucionário, né? Hoje, acho que a maioria dos personagens, a gente gosta dessa sensação de ele estar crescendo. E, cara, estamos falando de 38 edições que são basicamente, quase que tempo real, né? Em tempo real, você vê Peter Parker começando ali do meio, ele tinha 15 anos, então ele estava mais ou menos ali no primeiro ou no começo já do segundo colegial, né? No nosso caso, no segundo ano do ensino médio, né? E já até o final, ele já estava saindo, chegando na faculdade e tal. Então, o garoto de 15 anos que lia, começou lendo Homem-Aranha, vamos dizer assim, terminou o colégio e entrando na faculdade, apesar que nos Estados Unidos às vezes é mais complicado esse negócio de faculdade, porque é tudo pago e tal, enfim, junto com o Homem-Aranha, né? Tanto é que depois enrolou mais, ficou mais... A sensação de mudança era um pouco diferente, né? O Lee trabalhava com outra mecânica depois que o Dicto saiu, mas havia essa questão de tempo real. Então, é revolucionário mesmo o personagem. Se você analisar o que tinha na época, é extremamente revolucionário você apostar num adolescente para ser o grande carro-chefe, e virou o carro-chefe da Marvel, cara. Então, em termos até depois do que veio depois, é um divisor de águas mesmo. Antes e depois do Homem-Aranha na criação e no desenvolvimento de personagens. Até tinha isso na própria Marvel, teve o Tocha Humana, que era o adolescente também, mas como protagonista mesmo, o Homem-Aranha veio pra quebrar como a gente falou durante o podcast, do adolescente ser só o sidekick, do adolescente ser só o ajudante do herói, quem ia resolver era o herói, não, ele tinha que resolver. E tinha aquilo do Aranha, o herói, ele vencia os vilões, ele tinha que se preocupar em cuidar da tia morre ou não morre, de estudar, de passar de ano, de fazer amizade, por mais que ele não fosse lá muito afeito a fazer amizades. E isso dele crescer o público, nesse momento aí ele era mais acentuado, porque como a gente falou, passou mais quase tempo real, mas isso continuou ao longo dos anos, assim, porque quem começou a ler o Homem-Aranha lá nos anos 60, na hora que o Homem-Aranha foi pra faculdade, a pessoa tava indo pra faculdade, na hora que a pessoa tava, sei lá, namorando e casando, o Homem-Aranha tava namorando e casando, na hora que tava pronto pra ter filho, lá nos anos 90, o Homem-Aranha tava tendo filho, aí depois resetaram tudo e agora o Homem-Aranha é um retardado mental de 15 anos eternamente, mas até essa história dele, e também tem isso, uma coisa que vale citar nesse final é essa coisa do Homem-Aranha poder ser qualquer um, até pela fantasia dele, você não vê nada do corpo dele, não só a máscara, mas não tem nenhuma parte do corpo dele visível. Pode ser negro, branco, asiático, a cor que você quiser, mulher, homem. É uma, inclusive, é uma das mensagens que tem no filme do Aranha Verso, que é que o Homem-Aranha pode ser qualquer um e uma hora ou outra vai servir a fantasia inclusive, em você. Ele pode ser qualquer um, inclusive um incel atirador de Columbine. É, isso aí era no antigo, no começo ele era isso, se não fosse o tio Ben morrer. Tem vários orifes que o tio Ben não morre e o Peter vira um céu, um atirador de Columbine. Não, o que salvou o Peter foi a prima dele ter ido pro oceano mesmo, cara. Se o tio Ben e a tia May tivessem continuado na praia cuidando da Linda, o Peter tava muito ferrado. Não, mas agora, cara, é o que eu tava falando mais cedo, que tem um DeFalco, ele entrevistou... O livro é de 2005, se não me engano, 2009, 2006, em que entrevistou os principais artistas do Homem-Aranha, tanto roteiristas quanto desenhistas. Tinha o Lee, o Conway, o Wolfman, tinha o Daniel Neal, tinha o Stern, tinha o Michelini, tinha o Paul Jenks, e todos eram unânimes. Eles tentavam, e eles mesmo admitiam que não iam conseguir, tentar reproduzir época das 38 edições. Sim, tipo, eles respeitavam o Romita, respeitavam os outros, mas, tipo, era como se fosse o Graal do Aranha ali. Acho que até o Felga falou. Não, cara, todas as histórias do Homem-Aranha já foram escritas nessas 38. O pessoal só tá repetindo em loop mesmo. E isso acontece, porque o pessoal vai lá beber na fonte. Porque é muita coisa concentrada ao mesmo tempo, e até eles comentam que, tipo, não, na minha época eu tentei fazer uma coisa mais novelão, não conseguia colocar tanta tragédia concentrada, tanto acontecimento concentrado, quanto o Ditch conseguiam nas 78 edições. Depois eles começaram quando foi o Romita, passou a ser um pouco mais cadenciado, mas ali era muito intenso e muito dramático, porque a gente fala, tipo, a Beth... A Betty aparece, aí ela começa a namorar o Peter, aí o irmão dela morre, aí ela começa a ser sequestrada o tempo todo, ela começa a surtar, aí aparece o Ned, aí ela começa assim a ter aquela briga com eles, aí ela tem aquela briga com a Liz, aí ela some, aí ela volta. Isso que a gente tá falando de uma coadjuvante. Aí a gente tira assim a quantidade de coisas, porque hoje em dia, 38 edições, não dá nem pro cara tropeçar e cair no chão. É mais for Bentes. Então, assim, cara. Era muito, assim, todos eles mostravam assim, que o legado da coisa é que eles tentam emular essa época ainda hoje. Eles só, assim, tipo, tentam não deixar o Peter tão escroto, o mundo tão horrível. Eles, acho que eles colocam assim, lembre-se que as pessoas têm que sorrir. Mas é uma coisa, assim, que é uma fase, tão, assim, respeitada, que eu acho que só na década passada com o Aranha Verso, que, assim, meio que quebrou alguns dos paradigmas que o Ditch tinha colocado. Como eu falei... O Didico foi a pessoa que estabeleceu. Não, o Aranha tem que ser o cara pé no chão, urbano, com uma vida normal, que enfrenta vilões, que tem gimmicks e tudo mais. É que o Michelin, ou outros autores, eles não gostavam muito do Venom, do Carnificina, porque ele era um elemento alienígena, fantástico, que iam contra essa concepção original. Aí, assim, tipo, do Mephisto, do Aranha Verso pra cá... Isso mudou, a gente já vê o Aranha enfrentando, já assim, tá no cerne do personagem, hoje em dia praticamente, o pessoal aceita que ele é o cara que vai encontrar versões alternativas dele em outras dimensões, meio que uniformizou essa ideia agora do Aranha poder ser qualquer um, porque agora você tem Homem-Aranha de praticamente todos os sexos e etnias possíveis, até o Dinossauro Aranha apareceu lá e já tem bonequinho dele. Vou até procurar esse bonequinho. Então, por assim, tipo, foi um legado que perdurou muito. E foi literalmente preciso dois filmes e pelo menos duas séries animadas pra mudar isso. Então, daí a gente tira. Bom, pois é, pessoal. Então, assim, a gente já aqui esbarrando aqui nosso tempo de podcast. Cumprimos a nossa meta aí pra falar dessa vez sobre essas 38 edições. Deu aquele gostinho de até continuar pra ver até o diferencial. Talvez fique aí pra quem sabe, um outro podcast. A gente passar pra fase Lee e Romita. Mas não esse ano, né? E a gente volta num próximo Inominata 66 ainda esse mês de agosto. Então, até lá. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.